Projeto X Podcast. Um Projeto X Podcast. Nessa semana nós vamos fazer um pouquinho de nostalgia, um pouquinho de análise, um pouquinho de lembranças, um pouquinho de historinhas, e nós vamos falar sobre cinema. Oh, yeah. Mais especificamente, uma época do cinema, uma época do qual nós não fizemos parte presencialmente, mas que nos influenciou bastante. Diga por você, peraí. Foi minha eu lembro muito bem dessa época. Hoje nós vamos falar então da nossa, o que a gente chama carinhosamente aqui de geração Sessão da Tarde. Aqueles filmes que muitos de nós vimos na Sessão da Tarde, mas que são lá da década de 80, comecinho da década de 90, e que a gente muitas vezes viu pela TV, ou viu com a nossa família, porque alguém nos apresentou. Enfim, são filmes que têm uma memória afetiva ligados a eles, que são um pouquinho mais antigos do que a gente costuma falar. Eu sou a Adri e somos todos bem bizarros. Alguns de nós só são melhores em esconder. Aqui é o Jim, e toda vez que um dado cai da minha mesa, eu grito Jumanji por... espontânea, assim, tipo, reação. Jumanji. Aqui é o Seiji, e nesse podcast você vai acompanhar uma galerinha do barulho que vai se meter em altas confusões. Puta, locutor da pariu. Sessão da Tarde, abraço pra você. Olha, eu fico triste porque até hoje eu não sei o nome do locutor. Eu também não sei, eu nunca lembro. Você também não precisa saber o nome, porque ele só gravou o áudio uma vez, né? Mas, cara, é legal você saber. Querendo ou não, fez parte da nossa vida. Tem uma influência desse cara. Então, seria legal saber o nome dele, pelo menos pra mandar um oi, sabe? Mandar um salve. Aqui é o Bira e eu cheguei atrasado e não tenho uma frase. Me perdoem. E hoje nós temos um convidado. Oi, eu sou o Éter e... bom, essa é a minha terceira vez aqui, exclusividade. Mas dessa vez, dessa vez agora estamos internacionais aqui, né? Japonês internacional do rolê. Que beleza. É, eu não sei se aqui no Japão teria aqueles filmes Sessão da Tarde japonês, porque particularmente eu não tenho TV pra descobrir. Ei, maravilha. Ah, hoje em dia a televisão ficou uma coisa meio desnecessária, na minha opinião. Você pode ver televisão pela internet, se você quer realmente Netflix. Quer ver TV. Ah, Netflix não tem no Japão. Tem. Tem poucos programas. Antes de tudo, ao contrário do que o formato possa sugerir, não vai ser um cast de nostalgia e não vai ser um cast de coisas que nos marcaram, que são formatos que vocês já conhecem, que vocês já escutaram. A gente vai sim recomendar filmes, vai sim falar de filmes que são importantes pra gente, mas a gente vai também analisar um pouquinho de por que eles são importantes pra gente, qual que foi o papel deles, a influência deles. Vai ser uma coisa um pouco diferente do que a gente tem feito até agora. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Cada um aqui tem a sua listinha pessoal de filmes, já pensou em alguns que provavelmente vai falar aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço, como vocês tiveram contato com a maior parte dos desses filmes? Foi pela Sessão da Tarde mesmo, ou foi por algum outro meio, foi por alguma outra coisa? No geral, os filmes eu via antes de aparecer na Sessão da Tarde, mas porque às vezes ou meu pai alugava e falava, ah, esse filme que é legal, então a gente assistia em família, aí, sei lá, duas semanas depois, tava vendo TV e aparece na Sessão da Tarde, pela primeira vez na televisão, tal filme, eu, olha, ou na casa de amigos. Acho que só teve um dos filmes que eu vi primeiro na Sessão da Tarde, se eu não me engano foi o Eduardo Mão de Tesoura. Esse? É, Edward Scissorhands. Foi o único filme da Sessão da Tarde que eu vi na Sessão da Tarde. Acho que os Goonies também eu vi. Foram esses dois filmes que eu vi primeiro na Sessão da Tarde. O resto meio que foi alugando. Olha, eu tenho algumas fases da vida, né? Por exemplo, alguns aqui eu acabei vendo no cinema. Não queria dar essas dicas, né? Tem outros, assim, que eu vi, com certeza, estreando na tela quente, que são filmes que estreiam boa parte da época da Sessão da Tarde, cinema em casa. Alguns filmes que tem na Band, na Record, etc. Tem uma época na TV a cabo também, né? E uma boa parte alugando em locadoras. Saudosas locadoras de VHS, que eu via muitos filmes. Por exemplo, tinha uma locadora aqui, né, do lado da minha casa, cara, que assim, quando inaugurou, fui um dos primeiros a fazer carteirinha. Nossa. Porra, minha carteirinha de número 11, pra ter uma ideia. E eu fiquei alugando vários e vários e vários. Todo final de semana eu ficava uns 3, 4 filmes, não importa de que época, havia um monte. E monte, e monte. A locadora ainda existe, mas eu não vou mais lá, uma pena. Já eu fui basicamente videolocadoras também, que era um problema pra mim na época, porque ou eu pegava o filme ou eu pegava o joguinho do Super Nintendo. Ah, tinha isso também, meu Deus do céu. É porque era muito caro comprar um cartucho de Super Nintendo, tinha que alugar. Não, alugava, ué. E tava quente, né? Porque eu estudava de tarde, então eu não podia ver a sessão da tarde, porque eu tava estudando. A minha via principal também foram sessão da tarde, cinema em casa. O que eu fazia muito era gravar filme. Mesmo na época que eu estudava, o meu videocassete era a coisa que eu mais amava na minha casa por causa disso. Porque se eu sabia que tinha um filme da hora, eu programava pra gravar. Inclusive, quem teve o videocassete já deve saber que ele era o pivô da maior parte das brigas em casa. De por que você desligou? Eu tinha programado pra gravar não sei o quê. Sempre dava essa briga. Mas eu gravava muito filme que passava na sessão da tarde e muita coisa também vinha das locadoras. Na época, era assim, um ritual semanal de a gente ir pra locadora, pegar uns 4 filmes diferentes, assim. Meu pai principalmente pegava muita coisa mais antiga, muita coisa que ele assistiu no cinema e tudo mais, e que a minha mãe também escolhia às vezes. Ele escolhia muito esses filmes mais antigos que a gente assistia juntos no final de semana. Era bem legal. Quando eu comecei a estudar de manhã, comecei a assistir já em tempo real, só que aí a mamata acabou, veio o ensino médio, veio a faculdade, veio a vida adulta, fudendo a gente como sempre. Aí hoje em dia eu quase não assisto mais filmes desse horário. O que eu mais lembro era mesmo escolher os filmes na locadora. Assim, meu pai escolhia filmes da locadora pra gente assistir. Isso eu achava sempre muito legal. E é engraçado a gente pensar que tem filmes que até hoje a gente lembra com muito carinho. Filmes que, assim, se passar hoje, se a gente tiver um tempinho, a gente vai sentar e vai assistir. Só que tem filmes que não passam muito por isso, né? Tem filmes que, assim, a gente evita assistir de novo, porque sabe que a gente não vai gostar, não vai achar mais tão legal. Ou tem filmes que a gente acha que vai continuar curtindo, assiste e... não era bem isso. Eu lembro muito bem do Seiji falando em algum cast de alguns filmes que ele não assiste de novo, pra não ter a impressão que ele tinha, que era um filme muito massa, apagada pelo fato do filme ser... Essa daí é a famosa regra dos 15 anos, né? Que um filme que se viu mais antigamente, quando você vê ele mais velho, você tem a consciência de que ele é uma merda, né? Então, deixa ele lá guardadinho na memória, com aquele carinho de que era um filme muito legal pra você. Então tem vários filmes desse tipo. Por exemplo, pra mim, Howard o Pato, eu sei que é uma merda atualmente. Eu não vou rever. Mas tá lá no meu cara, minha mente, lá que deve ser uma coisa tão legal. A premissa do Howard o Pato por si, se a gente pensar, é meio que muito bosta, né? Ah, você já viu a imagem do filme? Coloca qualquer filme do Buddy aí. É, mas... O Buddy. Qualquer um. Ah, esse a gente assiste no mudo, porque são cachorrinhos fofinhos. Praticando esportes. Olha aí que legal. Hoje em dia, você pode ir em qualquer página do Facebook, que vai ter sempre alguma foto de algum cachorro fofinho, alguma coisa assim. Com certeza, né? Isso é verdade. Assim, eu tenho um pouco disso com alguns filmes também. Filme de comédia, eu acho que isso é muito forte, porque o nosso senso de humor vai mudando muito, né? Filmes que eu achava muito engraçados, hoje em dia eu fico meio incomodada de assistir. Dá um exemplo. Ah, meu, todas aquelas comédias mais pastelão, mais forçadas, entendeu? Tipo Chaves. Eu não. As paródias não. Da vida. Chaves é uma comédia... Por exemplo... Paródia eu nunca vi graça. Não. Depende da época. Tinha uns que eu achava legal. Primeiro, na época que eu assisti, era o meu aquele filme favorito. Aquele Todo Mundo em Pânico. Não, esse nossa. Não, mas tipo uns... Só tem uma piada então, que presta. Só uma. Esses três filmes, o Todo Mundo em Pânico 1, 2 e o Histeria, na minha época, foram os filmes que eu assistia, assim, toda vez. Tipo, quase toda semana... Um amigo meu alugava um filme e falava, ó, bora lá em casa, pega pipoca, a gente vai assistir. Falou, oba! E a gente ia lá na casa do cara assistir. A gente rachava, Agora eu assisto o filme, eu olho, meu Deus, que bosta! Que bosta! Dá até vergonha, né? Nossa, mas pra mim isso aí é tudo filme recente, sabe? Quando fala filme em Sessão da Tarde, que eu lembro das paródias, tinha outro. Tinha o Top Gang, por exemplo. Não, o Top Gang é outro que, assim, eu quero achar engraçado, mas eu não sei se é porque eu peguei muito nojo do Charlie Sheen, entre outros mil motivos, eu não consigo mais. Não, é porque eu achava muito engraçado. Então, tinha... nossa, eu ria demais com aquele filme, eu assisti ele muito. Tinha o Corra Quem a Polícia Vem Aí, que eu achava muito legal pra caramba. Apertem os cintos, piloto sumiu, que é velho pra caramba. Ok, eu entrego a idade, mas... Isso é uma coisa que eu acho estranho. Apertem os cintos, piloto sumiu, que é mais antigo, continua funcionando, continua sendo engraçado. Eu, pelo menos, eu assisti ele faz pouco tempo, eu dei muita risada com ele. Com esse, o Corra Que a Polícia Vem Aí, a série, o Academia de Polícia também. Eu não sei, esses funcionam melhor do que alguns do que as paródias mais recentes. Eu acho que é que eles envelheceram bem, né? Aquela coisa de eles fazem uma piada, fazem uma paródia, mas é um negócio que fica mais atemporal, né? Não é um negócio tanto de momento. Então, as pessoas conseguem ver e conseguem entender o que tá acontecendo. Então, a piada continua. Sim. Mas, por exemplo, Todo Mundo em Pânico 1. Faz mais sentido pra Todo Mundo em Pânico, quem vai achar alguma graça, é o pessoal da época que viu os filmes da época. Exatamente. Né? Hoje em dia, acho que você pega uma criança, assim, um adolescente normal, mostra pra ele Todo Mundo em Pânico, ele não vai achar graça nenhuma. Porque metade das referências vão ser perdidas, sim, porque não passou por ver o Pânico, ou pra ver todos aqueles outros filmes daquela época. Aí é mesmo questão de época mesmo. Por exemplo, eu vou pegar um filme, assim, antigo, e você pega um adolescente do tempo atual, vai ver e não vai ter menor graça. Bill e Ted, por exemplo. O cara, o jovem atual, vai ver esse filme, não vai achar a menor graça dessa ideia. Ou vai falar uma puta cópia de Doctor Who mal feita pra caramba. E na época, pra mim, era muito legal, porra. Achava divertido o cara brincando com a morte toda hora. Eu revi o Bill e Ted não faz muito tempo, eu achei ele muito legal. Então, tá vendo? Mas funcionava naquela época pra gente. Mas o cara que nunca teve nada disso, vai ver agora? Vai ver. Ih, que merda! Como vocês conseguiram ver isso, né? Exatamente. Eu acho que filme de cotidiano, principalmente de cotidiano escolar, ele fica manchado muito rápido. Porque assim, ele trata de jovens, principalmente. E é uma esfera que muda muito, que a relação muda muito. Tem coisas que são mais atemporais, mas assim, ele fica muito datado. Tem certos filmes mais antigos, que a gente não vê muita relação conosco. Vamos pensar, se a gente for tentar pegar um filme de realidade escolar mais recente, vai lá, vamos chutar longe agora, High School Musical. É uma vergonha da nossa geração, pelo amor de Deus. Ele é da nossa geração, Eu desenvolvi um trauma. Ah, para! Eu não ligo pra esse filme. Eu não ligo pra esse filme. Eu desenvolvi trauma desse filme, desculpa. Eu amo o High School Musical, eu vou protegê-lo. Traumas. Mas ele foi feito quando o pessoal da minha geração tava lá com seus 12, 13, 14 anos. Mesmo sendo uma distância pequena, sei lá, o primeiro saiu há uns 10 anos atrás. Caralho, 10 olha, anos. Meu Deus. A única coisa que eu tenho que falar aqui de High School Musical é que ele consegue ser melhor que Rebelde, pelo menos isso. Então, mas sem entrar nos méritos, se alguém que tem 12, 13, 14 anos assistir hoje, será que vai se identificar com aquilo como nós, como a minha geração? Eu não me identifiquei porra nenhuma, gente, Adriana. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Muitas pessoas da nossa geração se identificaram com aquilo. Ou então, pegar um que eu revi hoje, inclusive, pra gravar, que foi o Clube do Cinco. Não. Será que não, essa identificação não, com é certeza imediata? Não, porque a criação deles, principalmente porque você for ver, naquela época, ainda não era tão comum alguém ter, por exemplo, acho que não tinha celulares de tela touch, né? Não tinha tantas coisas que as pessoas hoje em dia têm. Você tinha bem menos coisa e então as relações se davam de uma forma diferente. Então elas não vão se identificar tanto assim, porque elas podem até ficar assim meio desligadas, assim, né? Por que tá fazendo desse jeito, né? Então acho que perde essa ligação. Eu, por exemplo, você falou do Clube dos Cinco, né? Faz pouco tempo que eu vi o Clube dos Cinco e eu assisti porque todo mundo falava, ah, é um filme que todo mundo precisa ver, é um filme tão bom. Eu assisti. Podem adorar o filme e tal, mas eu não gostei. Eu não consegui me ligar ao filme, sabe? Eu não consegui me colocar naquela época, eu não consegui pensar no meu passado e falar, ah, não, eu me identifico com isso. Não, eu não consegui. Não acho que é tão distante assim da minha época quando eu cresci, sabe? Eu assisti o Clube dos Cinco, como eu falei, muito recentemente. Eu, pessoalmente, amei o filme. Eu gostei muito da primeira vez que assisti, agora revendo. Só que eu vi um outro lado. Os personagens daquele filme têm, sei lá, seus 15, 16, 17 anos. Eu pensei nos meus alunos que têm 15, 16, 17 anos. Não ia funcionar. Porque, assim, a ideia de você manter cinco moleques numa escola fechada o dia todo, eles fizeram e aconteceram naquilo. Hoje em dia, o pessoal ia ficar no celular, ia ser uma outra dinâmica, entendeu? Não ia colar, não ia funcionar. É, pra gente, talvez, a nossa história dessa época foi diferente, pode haver uma identificação maior ou não. Já tem essa quebra de vínculo. Eu gostei muito, eu me identifiquei com aquilo. Mas eu consigo entender por que as pessoas não se identificam. Porque é uma coisa que a marca da passagem de gerações ficou muito clara nesse filme. É, são os dois gêneros que fica mais visível filmes que ficam datados. As comédias, principalmente as paródias, e os filmes escolares. E pra vocês, o que sobrevive ao teste do tempo? O que vocês acham que é importante ter num filme pra que ele sobreviva? Pra mim, uma coisa que eu adoro, que sobrevive pra mim, são as coisas que têm efeitos práticos. Efeito CG, naquela época, esquece. Datou tudo. Mas se tiver efeitos práticos, eu acho que, pra mim, sobrevive bastante. Algumas comédias românticas. Infelizmente, se tiver comédias românticas, algumas vão citar a tecnologia da época. Que não dá. Morrem na época. Tipo, Mulher Nota Mil, que aquilo lá era muito datado pra época. E pra agora, então, esquece. Ah, mas vai você também... demais. Você vai ter filmes também que não ficam tão datados assim. Por exemplo, se você pegar o primeiro Senhor dos Anéis e comparar com o primeiro Jurassic Park, o Jurassic Park envelheceu muito melhor. o primeiro. Mas isso cai dentro do que você pegar, sim, falou. Os Ghostbusters, por exemplo, mas daí... eles também envelheceram bem melhor. Sim, mas é que tá, mas tanto o Ghostbusters quanto o Jurassic Park, eles não tem, mas... CG exatamente. É, não, é se eu lembro bem, tem, o Ghostbusters tem CG, assim, o Blob. Não, não, eles não têm CG, eles têm uma técnica de sobreexposição. Há uma parte mais técnica, há uma coisa de atuação, um elemento mais mecânico. Do que só no Senhor dos Anéis, que é basicamente uma tela verde, muito de efeito especial atrás. E... Era isso que eu queria dizer. Mas assim, é, Jumanji. Jumanji é um filme que envelheceu Jumanji bem. Tem um pouquinho. Mas, por exemplo, quando você usa então esses efeitos, desde que ele seja um efeito meio caricato, aí ele sobrevive ao tempo. Mas se for uma coisa levada a sério, mais esquece. Pra maquiagem, né, pros animatronics, realmente envelhece melhor. Tem coisa assim que levado a sério, assim, não dá. E eu acho que morre. Tipo... A múmia. Highlander. A múmia, só o primeiro. Só o primeiro que salva. Múmia... Só o primeiro. Eu ainda consigo gostar do primeiro filme da múmia. Ó, eu assisto. Eu adoro o filme. Assim, eu adoro o primeiro filme. Eu consigo. Adoro. Eu gostei muito. Eu achei o segundo meio bosta, meio desnecessário, mas ainda me divirto. Só que os efeitos. Não, o terceiro não existe. O terceiro a gente não fala. Não existe. Ele nem entra nesse cast. Nem entra. Não, não. Quando eu digo alguns efeitos caricatos, tipo uma cilada pra Roger Rabbit, sobrevive ao tempo. Sobrevive. Os Aventureiros do Bairro Proibido, galhofa demais, sobrevive ao tempo. Nossa, esse filme, velho. É engraçado pra caramba. Não, mas é então. Que a diferença desses aí, especialmente, é que eles não são exatamente CG 3D, né? CG 3D, especialmente naquela época que acabou de começar a aparecer o 3D, cai muito, sabe? Elas te agridem. Por exemplo, o primeiro filme do Power Ranger, que ele tem um Zord com CG mega tosco, cara. Nossa, ele não sobrevive ao tempo, considerando esses Zords. Ah, mas ele sobreviver pela nostalgia da gente gostar dos heróis. Mas se pegar esses Zords, ele não sobrevive. Não. Mas, por exemplo, como falou no Ghostbusters, ele não é exatamente a CG, é uma outra técnica. Uma cena da Robin de Rabbit é CG, mas é animado, 2D. Isso. Coisas 2D, geralmente, elas falando nesse 3D, falando nesse 3D, me lembra, a primeira coisa que me lembra é dos Pequenos Espiões. Não sei a quem assistiu. Cara, era legal, coisa... cara. O primeiro filme era legal. Não, tudo bem, eu mas aí... Gente, eu até hoje... Não entendi o que aquela galera toda foi fazer aí, nesse filme. Eu não sei o que aquela galera toda foi fazer naquela ilha. Eu não até sei o que o Robert Rodrigues foi fazer. Não, mas esse o filme. Problema é... Pequenos Espiões 3D que lançou, é que tava falando dessa coisa de 3D. O Stallone ali, aí né? Aí eu fico pensando na época que eles colocavam 3D, era aquela tentativa, todos saindo da tela, era um negócio tão porco quando você pensa. Meu Deus, esse é um negócio horrível. Você é, fez. Mas assim, eu acho que... Isso depende bastante da pessoa. Por exemplo, muitos dos filmes que a gente comenta aqui, provavelmente alguns lançaram, eu não era nem nascido, outros já eram mais populares, eu não tinha visto, e eu vi por causa dos meus pais. Eu acho que vai da própria pessoa querer assistir e com essa mente mais, vamos dizer assim, aberta. Você sabe que é algo antigo, você tem que esperar algo antigo, você tem que ir mais pela história. Não. Por exemplo, tipo, sim. De Volta pelo Futuro é tosco. Assim, a animação, o filme em si é muito bom, entendeu? Os Goonies, pô... O filme é sensacional, Jurassic Park. Eu falei, ele com envelheceu certeza. Muito melhor. O Alien mas, envelheceu assim, muito bem. Esse envelheceu, o Alien ótimo, envelheceu nossa, muito senhora. Bem, sim. Nossa, é ótimo. Mas é aquela pegada que, tipo, a maioria dos filmes que a gente via na sessão da tarde e afins, muitas vezes eles eram dependentes da história, não da animação. Então, pô, você tem filmes como K-9... É um Príncipe em Nova York. Ah, não, tudo bem. Sei lá. Um Príncipe em Nova York não envelheceu bem, não, cara. Na boa. Ah, mas é um filme bom, vai dizer que não. Ah, ele é divertido, ele é divertido. O Tira da Pesada. É até injusto, porque eu acho que, comparando com hoje em dia, o que acaba acontecendo? Tem muita gente que quer produzir o filme para o filme ser um filme bonito. É, um filme E animado, não um filme né? bom. Um exemplo ótimo que eu dou disso é aquele Final Fantasy bosta que é todo ah, CG. Eu lembro que na época a pessoa falou uma puta revolução nos filmes em computação gráfica. É, cara, o CG dele, se você for pegar hoje, não é ruim, sabe? É em 3D, mas o filme em si, o roteiro, não é, é Final Fantasy, não é Final Fantasy. Eu não acho que ele seja tão ruim assim. O que eu acho que foi o grande... Calma, não é o Final Fantasy do... Do Spirits Within. Não, que CG, foi, eu sei. Tá? Assim, a grande pá de cal em cima do Spirits Within. O hype em cima dele. Ele é um filme razoável. É um filme assistível. É, ele foi feito... É, mas, o CG assim, dele não é tão... Não envelheceu não, assim, tão horrível. O CG dele é legal. A história dele até que não é de todo ruim. Não é essa abominação que muita gente fala. O problema é ele carregar em si o nome Final Fantasy. Sim, é, que isso foi até que foi hoje ruim. Eu nunca entendi por que ele tem esse nome. Ele tem esse nome porque foi uma tentativa de colocar os elementos que marcam muito a série Final Fantasy, que é a ideia dos cristais, a ideia de um mundo pós-apocalíptico, vai, assim, um mundo com alguma crise espiritual, alguma crise inumana, uma coisa mágica. Né? É, tipo... é, basicamente foi uma jogada de marketing. Quase, né? Acho. Tipo, que... o que tá bombando. É, mas... queria... Por exemplo, pega o filme do Mario que lançou na época também. Nossa, negócio. Meu Deus, também, cara. Não, calma aí, não. Mas a diferença do filme do Mario pra esse filme do Final Fantasy é que o Final Fantasy ele não tem absolutamente nada, nenhum vínculo legal. Com o Final Fantasy com... mesmo, né? Com o Final Fantasy isso. Jogos. É por isso que eu nunca entendi, entendeu? Não, ele tentou ter alguma ligação. O Mario não é que o Mario tenha, ele né? Ele tentou ter uma ligação com o Mario. O Mario foi uma tentativa para explicar para os ocidentais como que o mundo do Mario poderia funcionar com dinossauros, com cogumelos, com a bomba, o Luigi sendo o irmão do Mario ou não, né? Olha, na época eu gostei bastante não, eu do também. Filme na época. Tinha até um na VHSzinho com o filme. Na primeira vez que eu assisti o Mario, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, o filme do Mario, que legal, que legal. Eu fui assistir o filme... 5 anos depois, eu já tava mais velho, eu olhei aquele filme e falei, não. Eu também, regra dos 15 anos, cara, é assim ele mesmo. Ele não se aplicou nem a regra dos 15 anos. Na verdade anos, foi então, regra antes. Dos 5. Então, a do Mario é uma abominação, que a gente vai ver, né? E passa mas bastante muitos dos filmes que a gente certo. Vai comentar aqui, assim, na minha opinião, eles passam na regra dos 15 anos. As, tipo, talvez... pelo fato da gente ter a nostalgia, eles passam pra gente. Pra outras pessoas, não. Mas é o que eu falei, você tem que ir pela história. Porque, cara, se você for comparar com a década de 90, 80, 70 e, tipo, por aí vai, você não vai ver nada, tá ligado? Você olha por evolução técnica, assim, como já disse, de efeitos especiais, esquece, sim. Porque tem coisas que podem datar. Vai pela história, vai pelo romance, pela mensagem, pela atuação. Quer ver um filme que não datou nada? E é ótimo, pra mim é perfeito, né? Mas pra alguns pode não ter, pode não curtir, mas é um filme que as suas mães adoravam muito e tem um público fiel pra ele, que é o Dirty Dancing. Na minha opinião. Pô. Mano, amo ele, só esse filme, meu ele Deus. Ele é ótimo, mano. Com uma ótima música de encerramento, fantástica, cara. Todas as mães aqui, os ouvintes, com certeza já viram esse filme. Foi um filme da década de 80. Não é e, com cara, aquele e, com Patrick Swayze? Patrick Swayze, que ele dança. Esse, e a irmã lá do Ferris Bueller lá. Então. E esse filme, pra mim, ele não envelheceu, cara. Mal não, ele é ótimo, na verdade. A gente sabe que ele é um filme velho, mas a gente consegue ver ele atualmente. Mas, tá assim, com esse intermédio, ele foi... marcado por muitos filmes de dança, né? O filme que eu lembro é do Footloose, Kevin Bacon da época. Footloose. E o do John Travolta. Os Embalos de Sábado à Noite? O Footloose e os Embalos de Sábado à Noite. Aquela roupa do John Travolta é sensacional, eu cara. Eu adicionaria o Greasy ainda nessa lista, cara. O Greasy, eu ainda gosto, tem uma memória afetiva maior pelo Greasy do que pelos Embalos de Sábado à Noite. Não, mas o Embalos de Sábado à Noite, ele tem danças mais legais. Sim. Isso mas é importante aí, no filme tipo, de assim, eu nunca cheguei a assistir, mas a gente. É bem comum a gente escutar a música do Flashdance, né? Flashdance também, cara. Isso também na cara. É um dos filmes. Acho que todos esses filmes de música, de dança, assim, são filmes que eu nunca assisti. São filmes. Eu assistia tudo, cara. Pra mim são filmes assim, a gente sabe que é antigo. É filme é velho. A gente consegue ver ele com aquele espírito de velho que é ótimo. Consigo ver naquela mesmo espírito que eu vi antigamente. Eu também consigo, porque eu acho sensacional. Eu consigo ver Indiana Jones. Eu consigo ver os 3 primeiros Indiana Jones de boa, tranquilo. Aí vocês me apresentam o 4º Indiana Jones e eu falo... Eu não consigo. Não? É CG demais, artificial demais, não tem graça. Escroto. Não é o mesmo espírito da trilogia, cara, que eram feitos práticos. Um que eu achei legal que eu vi esses dias... É o Máscara. O Máscara, é uma revolução, cara, muito bom. O Jim Carrey, né? Acho que é uma revolução, cara, de efeitos, assim, histórias. Cara, o Máscara foi uma leva daquela quantidade de filmes que marcaram algumas pessoas. A gente já falou aqui dos filmes de Brucutu, link na descrição. Mas, tipo, tiveram algumas carinhas bem marcantes, assim, na nossa sessão da tarde. Era, tipo, Jim Carrey. O Jim Carrey... Ele ficou marcado não só pelos filmes, porque ele também virou uma porrada de animação. Ele virou animação do Ace Ventura, animação do Máscara. Ele é o Ace Ventura, cara. Ele é o grande mentiroso, ele é o Máscara. Sim. Ah, um filme muito bom dele é o Show de Truman. O Show de, show cara, de Truman, então... é, mas é outra pegada, né? O Show de Truman. É, também né? É outra pegada, beleza. Também, né? Na verdade, o Jim Carrey, o maior expoente dele são filmes de comédia, humor. Tem ótimos filmes de drama que ele fez, Show de Truman, é o Tempos de uma Mente Sem... Foi o Tempos Eternos de uma completamente sem lembranças. Foi o Jim Carrey que fez aquele filme número 13? Foi, que tudo... Era 13? É uma porcaria. Esse filme é uma porcaria. 23, no final. Não, foi a primeira vez. Na época eu adorava o Jim Carrey, porque eu achava que ele era muito engraçado, achava que ele era um bom ator e tal. Aí eu vi esse filme, eu lembro muito bem que eu vi esse filme e fiquei pensando, cara, volta pro filme de comédia, vai. Volta pra fazer comédia. Você não serve pra outros filmes que não sejam comédia. Mas o Jim Carrey é um ótimo comediante. Ele tem seus altos e baixos. É um dele, que eu não consigo gostar. Eu também não. Eu nunca entendi. Eu não consigo. Puta, tipo, filme é muito ruim. Eu não sei que é muito ruim, cara. Eu ria com uma coisa ou outra, sendo que eu achava muito retardado, tá ligado? Eu ria exatamente por isso. Porque, tipo, é aquele humor americano nonsense que, tipo, a gente acha engraçado exatamente porque é muito ruim, entendeu? Mas Debi Lloyd, eu só não conseguia gostar do Debi Lloyd do filme. A série animada, eu adorava. Claro, mano, ele tinha um castor. O castor era a coisa mais... Embora pra mim ele funcionava só o filme só funcionava naquela época, cara. Ah, mas uma coisa que é mérito do Debi Lloyd, que eu não posso negar, é que do 1 pro 2 os caras não mudaram nada a atuação. Eles conseguiram manter os personagens. Eu não vi o 2, então. Eu também não. Disponível na Netflix. Vamos conversar. A gente faz as propagandas aqui, né? Continua. Mas hoje em dia você pode ver muitos dos filmes que a gente comenta aqui na própria Netflix, né? Ela tem um acervo de filmes clássicos gigantesco. É porque é mais barato, é mais barato, né? Também, né, gente? É mais barato conseguir filmes assim. ET deve ter lá também. ET também é um filme outro, que eu não consigo... Filme. É um drama, mas é um ótimo filme. Sabia? Eu não consigo... Beta. Caramba, sério? Eu não consigo. Por que não? Eu consegui ver a inteligência artificial aí. Eu não sei se quem aqui viu esse filme. Todo mundo. É muito bom. É um filme lento, é um filme devagar, é um filme que me dá uma devagarzinho. Sabe uma coisa muito legal do inteligência artificial? É que nenhum dos robôs pisca. Sério, eu nunca percebi isso. Sério, todas as... Os takes que tá aparecendo o robô, eles não piscam. Se eles piscavam, eles refilmavam o take. É que tinha alguma coisa... É legal, porque assim, eu sempre senti que tinha alguma coisa que incomodava. Vocês já tiveram a chance de olhar pra alguém que pisca muito devagar? Não. Aquilo vai deixando você incomodado. Agora que eu tô pensando, quando eu assisti aquele filme, alguma coisa parecia fora do lugar. Não, eu... Obrigado, você é que faz sentido. Robôs não piscam, né? E agora eu tenho certeza que todos os ouvintes estão piscando loucamente. Porque a gente falou... Que não sou robô. Eu não estou, meus olhos estão pregados. Mas, isso, tipo, até deixa aquela sensação de que Steven Spielberg... Teve muitos filmes que passou nessa época, assim, gira cara, Sessão muitos, da Tarde, muitos, Cinema em Casa... Muitos, muitos. Vai de Minority Report, que assim, eu acho que... Que eu acho mais muito recente bom. Até... É até muito mais bom, recente. Minority Report, eu adoro esse filme. Mas, cara, tipo... Eu gosto do conto. Assim, virou uma série, foi cancelada. Vintage. Mas pra mim, eu lembro mais é... Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Contatos Tubarão, ET mesmo, e tem vários outros também. Na real, ele merece um cast à parte, né? É porque os filmes de Indiana Jones, né? Dele. Ele é fantástico, velho, ele é fantástico. O próprio AI, que a gente já conversou aqui, é dele, como diretor, e cara, é um negócio absurdo. A criatividade que ele tinha e o tempo que eu demorei pra assistir os filmes, exatamente porque... A única fonte de renda cinemática que nós tínhamos era a TV aberta. Você não tinha locadora perto da sua casa? Devia ter alguma locadora. Cara, era muito caro. E você ainda precisava ter o aparelho de VHS. Eu só fui ter aparelho de VHS, sei lá, com 10 anos de idade. Foi quando meu pai começou a comprar as fitas da Disney, tá ligado? Então, tipo, eu tinha todas as fitazinhas da Disney. Gente, a gente nunca comprou fita nenhuma. Isso que era minha tristeza. Comprar, eu nunca comprei. A gente de vez em quando copiava umas fitas, que quando conseguia um VHS emprestado pra meio que piratear VHS. Olha só, gente, o rolê que era pra gente piratear filme na época. A gente precisava de um outro vídeo cassete, fazia uma gambiarra, ligava um no outro, gravava um filme em cima de uma fita que não tinha virgem. Nada. E assim... Não, podia ter alguma coisa que gravava não, por cima. Lembrei. Ele gravava por cima. Gravava por cima era a coisa mais do casamento do da sua avó. Olha que merda. Nossa. Não, lembrei agora. Tem uma época que eu comprei bastante VHS. Vou acusar minha idade. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olhei. É uma época que eu ouvia assinaturas do jornal A Folha de São Paulo e vinha em brinde filmes do VHS. Então, toda semana, promoção de domingo, ia lá, comprava, né? E assim, o primeiro filme que eu comprei ali foi o Dom Juan de Marco. Ai, esse filme é lindo. Então, pra ver como é velho o negócio. Era um filme meio que novo. recente pra época, pô. Época que o Marlon Brando ainda tava vivo, pra ter uma ideia. Marlon Brando, né? Grande Marlon Brando. Então. Inclusive, esses dias eu encontrei essas fitas no. Eu pensava que você tinha encontrado o Marlon Brando. Eu ia falar, corre! Como? A mesa branca. O jogo do copo? Em Tabuídia? Então, a gente consegue encontrar essa galera. Não, eu não quero encontrar. Aí o Marlon Brando chegou pro padre e falou: eu tenho uma proposta que você não vai recusar. Eu lembro desse filme que o Seja falou, Dom Juan de Marco, né? Desculpa, isso, tava é puxando. Velho pra caramba, não, desculpa, cara. Tá puxando isso esse é filme de volta. É que, assim, quando eu assisti esse filme, foi muito recente, eu nunca tinha assistido esse filme. E foi na época que eu tava fazendo psicologia, né, na faculdade, meu professor resolveu... é perfeito pra psicologia? Nossa. Ele resolveu pegar esse filme e falar, ah, então, a gente vai ver esse filme, a gente vai analisar esse filme. É perfeito pra esse estudo. É, porque... Eu vou entrar aqui só numa curiosidade, eu não sei porque, eu não sei se a pessoa que assistiu naquela época pegou isso, né? Se vocês prestarem atenção, quando a Dom Juan, né, no caso, que aparece, sim, Depp, aparece, ele tá todo vestido. É a primeira vez isso. Que ele vai falar com o cara. Mas à medida que o filme chega no fim, ele perde peça por peça. Isso, do uniforme do Zorro. É, do uniforme. Isso indica que ele tá perdendo essa identidade dele de Dom Juan, deixando essa coisa de passado, né? Essa coisa fantástica pra aceitar a realidade dele como pessoa normal. A gente até comentou dele numa playlist, não foi? Eu lembro. A música dela foi indicada ao Oscar. Exatamente. Cara, tem tanto filme. Se a gente fosse ficar aqui pra analisar cada gente, filme... Esse cast vai ter algumas horas. Acho que não... A gente podia dividir em... Não tá podendo editar um cast de 3 horas e meia, por favor. A gente podia dividir em pessoas que estão vivas ou pessoas que estão mortas. Nossa, caramba. Até facilitava. O cara do ninja da pesada tá morto. Ele era um dos atores mais bem pagos da época. Ah, cara, esse filme, sim. Nossa, eu vi muito nessa época. Sessão da tarde. Sim. Um filme que ninguém comentou aqui. Sexto Sentido. Nossa. Nossa, não, mas isso não é Deus. Sessão da tarde. Tela quente, Sexto Sentido. Todo mundo te teve esse momento, quando assistiu isso, de achar a coisa mais brilhante da história. Brilhante? Da humanidade. Eu me caguei! Puta, que coisa... Eu tava morrendo de medo. Ele é brilhante, você se caga. Meu Deus, que coisa genial! Eu nunca ia pensar nisso. Eu era tão criança, Adri, a primeira vez que eu vi ele, que eu só tava sentindo medo. Deu um certo cagaço, mas eu achei aquilo muito genial. Mas esse não é o tipo de filme que passa na sessão da tarde, não. É, cara, eu só fui descobrir o que o filme realmente era, sei lá, com tipo 16, 17 anos de idade. Porque, assim, tipos de Sessão da Tarde são mais aquelas matinês, que você vê algumas com família, depende da época. Tipo os batutinhas. Todo mundo aqui tinha aquele momento, sei lá, sexta-feira à noite ou segunda-feira, que assistia um filme que, em tese, não era pra sua faixa etária, mas você achava, de boa, vou assistir. Aí assistia, via que não era bem assim, né? E às vezes se arrependia, era o caso do Sexto Sentido, foi eu quando fui ver Poltergeist pela primeira vez. Eu também. Lamentei cada segundo daquela escolha. Eu vi sozinho em casa, sem meus pais, na meia-noite. Nossa. Que trauma. Não, mas isso daí, que a Sessão da Tarde, ela não liga muito, não, se você depende pensar. Depende da época. Depende da época. Porque, porque se passa Lagoa Azul, mano, pode tudo. Então, mas é questionável. Lagoa Azul é um incesto pesado, maluco. Lagoa Azul passou. E não, e era tipo assim: era um filme do Tom Cruise, Lagoa Azul. Um filme do Sylvester Stallone, Lagoa Azul. Aí um filme qualquer, Lagoa Azul. Era tipo, eu via mais Lagoa Azul nessa porcaria de TV aberta do que qualquer outro filme. Eu nunca vou entender qual que era o fogo no rabo que eles tinham com Lagoa Azul, cara. Nunca, nunca, nunca vou entender. Não, por exemplo, Robocop não passa hoje em dia mais, né? Sessão da tarde. Pô, não, na época passava. Não, Robocop passava. Não, Robocop passava. Na época, muita coisa era liberada, assim, épocas diferentes. Não existia classificação indicativa naquela época, hoje em dia tem, por isso que restringe muito o filme. O Grande Dragão Branco, por exemplo, não deve mais passar, eu acho, na Sessão da Tarde. Eu lembro quando eu assisti Poltergeist, eu dividia quarto com a minha irmã, e assim, a gente tinha a mania de dormir com a TV ligada. Nossa. Eu acho que... Deve é por ser isso que ninguém comprava VHS na tua eu casa. Eu não vi esse tu filme gastava todo o dinheiro criança. Com a conta ninguém de luz. Ninguém mais dorme com a merda da televisão ligada depois que vê esse filme. Ninguém mais. Eu fiquei assim também. Eu só tive TV. Nossa, no meu quarto mais. Com 16 anos de idade. Antes disso, velho, era só TV na sala. Eu só fui ver o Poltergeist original depois que eu vi o Poltergeist Remake. O remake eu não quis ver. Eu tava sentindo no meu coração que eu ia ficar muito frustrado, então eu não quis ver. Mas não é tão ruim. Não é tão ruim assim, não. Até que eu achei que ficou bom. Rodrigo, se eu te falar que tem remake do Lagoa Azul, você acredita? Acredito. Inclusive, já passou na Sessão da Tarde. O remake. Acho que tem até um Lagoa Azul 5. Meu Deus. Eu tenho um aí que é de 2012, eu tenho. Você não tá, tem, não recente, tá entendendo. Eu sei que tem um Lagoa. De volta a Lagoa Azul com a Mila Jovovich. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo, não é De Volta ao Lagoa Azul? O mas que eu sei que tem, sei lá, um remake que teve recentemente. Ah, um remake? Nossa, fizer como você faz um remake do Lagoa Azul? Tipo, porra, como alguém se perde é hoje numa ilha, tá ligado? Acredite, não é difícil, cara. Caraca, maluco. Engraçado que nessa faixa etária, às vezes passam uns filmes tão aleatórios que a gente não sabe de onde que vieram, não sabe quem que fez, que estúdio que fez, de que língua original que foi feita aquela porra. Principalmente mais os filmes mais atuais que estão passando lá. Eles são filmes muito obscuros. Ah, mas aí muito, são... Muito, filme direto pra TV, né? Boa parte deles. É, tipo... Sim. Ou não, né? Muitas vezes eles faziam sucesso fora e as pessoas traziam exatamente porque eles fizeram sucesso nos Estados Unidos. Por exemplo, Conta Comigo. E aí? Conta Comigo é muito bonito. É um filme... Nunca viu? Nossa, você tem que ver. Ótimo. É um filme maravilhoso. Nossa, eu adoro esse filme. Ele é baseado num livro do Stephen King. O que acontece? Stephen King é um excelente escritor. Ele escreve livros de drama muito melhor do que ele escreve livros de suspense. E esse Conta Comigo é um deles. Igual aquele Um Sonho de Liberdade. Verdade, também é baseado num conto dele. Nossa, sim. Exatamente, é um livro do Stephen King. É, são filmes, exatamente. Stephen King não é famoso no Brasil. Hoje em dia, tá. Vamos dizer que hoje até tem bastante gente que conhece ele. Mas Stephen King é um escritor norte-americano e pros nossos americanos, cara. E você trazer os filmes dele, acho que era isso que a Adri queria dizer, não é? São filmes que, tipo, ninguém conhece quem é o autor, ninguém conhece o livro. Sim, não chegou. Não sei, às vezes são filmes realmente obscuros, é o caso de filmes pra TV, mas o Conta Comigo e outros filmes desse tipo que são baseados em livros, que às vezes a gente nunca sabe, o livro nunca vai chegar no Brasil, o livro nunca vai fazer sucesso naquela aqui. Época, né? Tipo, entendo. A gente está vivendo na década de 90 nesse cast. Entenda. E não estamos vivendo em 2016. Sim. Mas mesmo aqui, é um problema que muito livro só é, de fato, traduzido pro português e é lançado no Brasil quando uma adaptação é anunciada. Não é coisa muito antiga. Jogos Vorazes mesmo, ele saiu perto da adaptação pro cinema ser lançado. Demorou pra ele chegar aqui. É, porque eles meio que usam o marketing do filme pra lançar o livro, sim, né? Não é errado. Sim. Não é errado, não, não é errado. Uma coisa que... Não, mas se for pensar nisso, até um caso um pouco mais atrás, né? De um livro que é bem mais antigo que Jogos Vorazes, que é Bússola de Ouro. Alguém que já assistiu o Bússola? Sim, é. Aí eles lançaram não, o livro. Não falar desse filme de merda. Aí eles lançaram o livro usando a capa do filme. O livro é muito mais antigo. A série de livros. Sim. É muito, sim. É muito mais antigo. E quando lançou o filme, eu já tinha lido o livro. Então eu pensei, nossa, esse filme vai ser ótimo. Assisti o filme e falei, nossa, que bosta. Aí eu passei na livraria no que mesmo dia. Que é aquele filme, né? É, eles inverteram totalmente. Também. Eles inverteram totalmente a ordem da cena, de qualquer forma. Aí eu fui na livraria, porque normalmente eu vou no cinema, depois eu passo na livraria. Porque, não sei porquê, é costume. Aí eu tava olhando, aí eu encontrei a série inteira ali vendendo. Aí eu, poxa, meu pai tem essa série com os capas dos livros de 1900 e bolinha, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, e os caras estão lançando agora? Então, é basicamente, a gente já falou várias vezes que Hollywood vive de remakes e criações agora, baseadas, né? Em livros. Por sinal, galera, cast revival, remake, reboot, tá? Link na postagem, escutem, quem não escutou ainda. Porque é tipo, todo mundo sabe que é assim que eles vão viver. Eles vão fazer remakes, eles vão fazer reboots, eles vão continuar as séries que eles não conseguem. Porque, assim, lá veio aquela parada, será que o poço de novidades e conhecimentos acabou? Eu acho que não, porque sempre tem alguma coisa pra... Não, não acabou, cara. Mas fazer um filme é caro, é né? É isso que eles só estão fazendo com 100% de certeza. Então não, eles têm que fazer alguma coisa pra vender. Não, isso não é nem 100% de certeza. Isso é só a certeza de... Os saudosistas vão querer ver. Você tem uma certa segurança. Esse que é o ponto. É, mas, mas Star Wars ficou bom. É um problema que saiu. Ficou bom. Essa parada. Ficou bom. Sim, sim. Mas é um filme legal, vai pra família. E daqui a uma década ele vai ser. Esse é o filme que a gente lembra, a Sessão da Tarde também. Matinê, paga a galera. Igual muitos filmes de antigamente, que agora é pra gente assim. Ah, Sessão da Tarde, mas na época bombavam também. Quer ver? Uma história muito boa de família que bombava pra caramba, Free Willy. Baseado em fatos reais. Eu pensava que você ia falar Jamaica abaixo de zero. Também é outro, baseado em fatos reais também. Muito bom. Também. Mas, por exemplo, Free Willy bombou pra caramba. Fizeram continuações, fizeram desenhos, fizeram parada, vocês histórias. Vamos analisar o nome primeiro. Free Willy. É a Willy que está livre ou é pra libertar a Willy? Não, é que o Willy tá de graça, cara. Também tem essa. Ai, meu Deus. Essa é a parada. É sério, é uma jogada de nome. Tem alguns que sim. É a Willy que tá livre, que ela tá relacionada ao final do filme, ou é o nome do filme é relacionado à saga e não ao final? que é tipo, liberte a baleia, no caso, tá ligado? Sabe as baleias? Que hoje, o como é o nome do lugar onde tem o show de baleia nos Estados Unidos? SeaWorld. Isso mesmo. Que eles vão acabar, né, com o show com as orcas. Esse... Ah, o que eu acho muito bom, porque... Eu também, é um mas na nossa época, Adri, na nossa época, senhorita é. Adriele, quando a gente via esse filme, a gente com certeza queria ir lá pra ver um show de baleias. É. Nós éramos pessoas horríveis. Nós éramos pessoas inocentes, mas também informadas. Horríveis. Crianças são pessoas horríveis. Você tem que entender isso. Mas como falava do Furwille, então, ele foi pegando uma história de baseados em fatos reais que bombou. Então, vamos fazer um filme que o pessoal vai se identificar muito com essa história porque foi uma história muito repercutida. Então, vamos fazer um filme grande, com música do Michael Jackson, por exemplo, que chamou muita atenção também. Era um filme, então, lançado pra cinema, que faturou até que bem, eu acho. E, cara, anos depois a gente fala, mas é um filme de Sessão da Tarde, matinê. E atualmente o pessoal pensa, ah, então não é um filme tão grandioso quanto você pensa. Mas na época foi. Então tem um monte de filmes que são lançados hoje em dia que são grandiosos. E daqui a uns 10 anos a gente fala, é, mas é um filme, whatever, Sessão da Tarde. Mas é justamente a ideia de filme pra família que costuma ser lançado nos feriados, costuma ser lançado no Natal. Já vai meio que com essa premissa, entendeu? É pra levar criança pro cinema, pra, sei lá, ir junto com os pais. Ou pelo menos pra encher a sala de criança, porque isso vai dar dinheiro, entendeu? Sempre saem filmes com potencial de Sessão da Tarde todos os anos. Desde os filmes de Natal mesmo, porque puta que pariu, Sessão da Tarde pra passar filme de Natal em maio. Eles melhoraram. Não, eu concordo, mas depois de um tempo eles melhoraram. Eles passavam filme de Natal no Natal. Era o Grinch, o Milagre na Rua 34 lá com a Matilda. Mas aí é só esses filmes, né? Eles só tinham pagado por esses e eles vão usar esses durante 20 anos. É, mas também não é errado lançar o filme no timing correto, né? Tipo, o paizão lançar no Dia dos Pais, né? É, pô. Não, aí ok. Mas o problema não, mas peraí, é mesmo do tal do filme tá falando de filme que não é lançamento. Esse que é o ponto. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Alguns filmes que me marcaram muito foram pelo fator WTF. Aqueles filmes que eram muito estranhos, que tinham uma premissa muito esquisita, mas que eram muito engraçados. Falaram do Uma Cilada para Roger Rabbit. Locademia de Polícia. De animação e atores reais. Locademia de Polícia e Space Jam. Space Jam, tipo, o exemplo que mais me vem na cabeça. Porra, Michael Jordan jogando basquete com perna longa, cara, que foda. Nossa, adorava esse filme. Adorava esse filme. Que proposta mais X. Não, peraí, antes de tudo. Sempre os falam que vai ter um segundo, nunca sai esse filme. Som na caixa. Aí fica a pergunta, você quer que eu coloque qual das versões? A original, que é a melhor que tem. Isso é uma coisa legal da internet. Tem 58 importa milhões que música de paródias disso e de que você pense que tem. Essa é uma vantagem da internet, ela nos aproxima dessas coisas, entendeu? A gente tem mais espaço pra ser idiota. Esse filme tem o Bill Murray. Do nada. Do nada ele aparece. Não, porque eu conheço o produtor aqui do filme, eu tô agora no meio desse jogo. Ah, tá bom, vai fazer o quê? Ok. É o mesmo caso do Pequenos Espiões, pô. Tem o Elijah Wood. Tá fazendo um papel de 30 segundos no filme. Entendeu? Não sei se é no 1 ou 2. E eu tinha acabado de ver Senhor dos Anéis e falar, pô, o que o Frodo tá fazendo nesse filme? Não, cara, o Stallone fazendo 4 papéis diferentes, acho que no Pequenos Espiões 2 mesmo. Nossa, caraca, velho. É bizarríssimo. Acho que alguns nunca gostei conquistam de porque a premissa é absurda, porque a premissa é fora da casinha. E até hoje, acho que se passar o Space Jam, eu vou sentar, eu vou assistir, eu vou dar risada que nem um idiota de novo. Porque esse foi alguns que... Eu sei que não vai passar no teste do tempo de muita gente, mas no meu passa, porque eu já... Acho que todo mundo tinha que ver Space Jam. Eu lembro que até tava rolando um boato que ia sair outro, tipo um remake com o LeBron James. Sempre sai e fala assim, agora vai ser o Charles Barkley, agora vai ser o LeBron James, agora vai ser outro cara, e nunca sai esse negócio. Não dá, porque ninguém é o Michael Jordan. Não, o que saiu depois foi um crossover de atores reais com os personagens da Cartoon, que tinha o Brendan Fraser, né, nesse filme, que eu achei um filme fraquinho, na minha opinião. Eu achei muito fraco, que aí já não... Mas já o pessoal queria pegar aquele mesmo espírito do Space Jam. Personagens lá da Looney Tunes e em atores reais, né? Só que não deu certo, na minha opinião. É engraçado que o Brendan Fraser fez outros filmes, assim, de com animação. Um outro filme, assim, que eu não lembro do nome dele agora, que tinha um macaquinho. Ah, eu sei qual era, é. Era não mais gostei. Adulto. E esse eu acho que funcionou melhor. Não gostei do filme, não, é. A gente conversou aqui sobre aspectos que fazem um filme ser... eterno, por assim dizer, ou não. É claro que a gente não vai poder dizer que tudo isso se aplica daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, querendo ou não, ainda tem uma parada, uma questão próxima. Mas, por exemplo, vocês falaram várias vezes de assistir, às vezes assistir filme com a família e tudo mais. Em casa, nós assistimos muitos filmes juntos. A gente costumava... Hoje não é um costume que a gente já tem. Por causa do Netflix, mas... você se tornou meio individual, né? E tempo. Você não tem tempo pra mais nada. É... Não, mas... É muito... Não, assim, nós nos tornamos individuais. É muito difícil você sentar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, tempo, ou com seus então, avós. Você tá ocupado primos. Fazendo outras coisas. É, exatamente, não, cara. Eu já falei em vários você... casts aqui. Todos os filmes de terror que eu vi foram com meus primos. Então, tipo, hoje eu não sento mais com nenhum primo. Tá todo mundo muito ocupado. Por exemplo, hoje, uma vez ou outra, eu sento com meu pai pra ver um filme. Uma vez ou outra com a minha mãe, mas nunca todo mundo junto, entendeu? Isso se tornou muito mais... raro de acontecer, assim, acontece, não estou dizendo que não acontece. Eu acho que mas... acontece mais, por exemplo, ir ao cinema juntos ainda é uma coisa que Sim. acontece. Aqui em casa, por exemplo, um hábito que eu felizmente não perdi. 90% das coisas que eu assisto junto com a minha irmã. Inclusive, já comentei isso em diversos casts, um dia eu ainda vou fazer ela participar de um dos nossos aqui, porque nepotismo, e aí? Oh. Então a gente assiste muita coisa junta. Mas, por exemplo, hoje em dia já não dá mais pra assistir filmes com os meus pais, por exemplo, porque assim, tem a minha TV no meu quarto, e tem a TV dos meus pais no quarto deles. Nós não temos uma sala. Até a configuração da casa não permite, tipo, fica foda todo mundo ir pro quarto dos meus pais pra assistir um filme, ou eles virem Você no meu quarto. Tocou num ponto especial e muito forte. Você tem uma TV no seu quarto, sua irmã tem uma TV no quarto dela, seus pais têm uma TV no quarto deles. Mas aí que é engraçado. Antigamente, cara, a gente só tinha uma TV na sala. Hoje em dia a gente nem tem mais sala. É, então hoje, ou naquela época, ou você sentava pra assistir o filme com todo mundo, talvez você fosse obrigado ou não, talvez você ia gostar do filme ou não, mas era aquilo, cara, ou você ia brincar fora, entendeu? Hoje com Netflix, com a galera podendo baixar filmes, então muitas vezes o cara fica na tela do computador... sozinho no quarto, a sua irmã, seu irmão do mesmo jeito, seus pais, um fica na TV, outro fica no computador, ou os dois estão trabalhando, e varia muito, cara. Hoje o tempo ficou mais rápido, né? Apesar Não, de serem as por exemplo, velhas 24 horas. Por exemplo, como a gente fazia em casa, né, quando eu ainda tava aí no Brasil, eu tenho uma televisão no meu quarto e meu pai tinha uma televisão na sala. Então, o que fazia? Batia um filme que a gente queria ver, então, às vezes eu tava no computador, então eu ligava o filme no mesmo canal, na mesma hora a gente assistia o mesmo filme, depois a gente comentava e conversava sobre o filme. É uma coisa que a gente fazia. Nossa, então, triste, a gente fazia cara. Isso com o Cinema dos Brothers, a postagem que tá por aí ainda. Eu lembro. Assim, virou história, né? É, virou, eu tenho um monte ainda que eu tenho que lançar, mas preguiça! Porra, tem Mas o que eu tô dizendo é o fato de você estar junto de alguém pra ver algo. Eu sei que, tipo, eu posso dar play na mesma hora que uma pessoa do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, pra ver um filme ao mesmo tempo e comentar, mas, cara... A sensação de você ter pessoas ao seu redor passando, às vezes, pelos mesmos sentimentos que você tá tendo quando você assiste um filme, não tem preço que pague isso. É por isso que eu acho que eu tenho apreciado mais cinema hoje em dia do que na época. Porque, assim, eu não vou ao cinema com a frequência que eu queria, porque é caro, caro. Infelizmente, eu sou pobre, né? Professora falida de merda. Então, assim, às vezes, ir ao cinema é uma chance legal, porque eu me recuso a ir no cinema sozinha. Não vou ao cinema sozinha, não gosto. Aí, ou eu tô com os meus amigos, ou eu tô com a minha irmã, ou eu tô com a minha família. Nunca vou ao cinema sozinha. Aí é legal, porque, assim, mesmo que você não possa comentar, você consegue olhar as reações das pessoas do lado, você consegue ouvir comentários, você consegue sentir a atmosfera e como as pessoas reagem àquele filme, entendeu? Aí eu só consigo imaginar o que foi, por exemplo, assistir Space Jam no cinema. Na época eu era muito pequenininha, eu não ia poder ir ao cinema, porque não tinha nem idade pra isso. Se bem que um dos filmes de sessão da tarde que eu tive a chance de assistir no cinema foi Independence Day. Eu também. Eu não assisti. Eu acho que a experiência de você pegar seria similar à experiência de pegar, tipo, um Harry Potter na estreia. Seria mais ou menos isso. Foi o primeiro filme. O primeiro filme realmente que eu lembro, assim, que eu tenho uma memória vívida que eu fui no cinema, que depois passou na sessão da tarde, foi o primeiro Harry Potter. Assim, vívida mesmo, que eu lembro de estar na fila, comprar pipoca e sentar na minha cadeira e assistir o filme todo. Olha, eu lembro do primeiro filme que eu fui ver no cinema e eu lembro que eu chorei que muito. Foi o quê? Bambi? Não, eu chorei muito quando o pai do Simba morreu. Não fode, Rei Leão. Eu sei que eu fui, eu só não lembro. Eu só lembro do VHS. Eu só lembro disso, eu chorei porque o pai do Simba morreu. Eu não sei se fosse na sessão da tarde, acho que era Jurassic Park 3. Acho que era o 3, né? Eu sei que um passou, o 2 passou, o 3 eu não sei. Esse acho que é o único filme que eu lembro da minha infância, porque naquele dia eu ainda não tinha idade pra ver o filme, e na época eles tinham acabado de passar, acho que era uma lei, alguma coisa, falando que contanto que a criança estivesse acompanhada de um adulto, ela poderia entrar pra ver o filme, né? Aí eu lembro que na época eu gostava muito de Jurassic Park, aí tinha acabado de sair o trailer, eu falei, mãe, eu quero ir. Aí tá, minha mãe me levou. Aí quando ela falou assim, ah não, ele tá comigo e tal, assim, eu lembro, porque minha mãe passou quase uns 10 minutos conversando com o atendente pra me deixar ver. Aí a gente comprou, entrou e a gente vê o filme. É a única filme, assim, que eu lembro nessa época que eu vi no cinema, né? Sim, que eu lembro dessa época. Eu vi muitos filmes, mas esse é o único que eu tenho com uma memória gravada. Eu lembro de ter visto Toy Story no cinema também e ter visto Lição da Tarde. Um dos que eu vi no cinema foi o Hércules. Ah, sim. De desenho. Independence Day eu era muito pequena, não sei como que o pessoal do filme me deixou entrar na sala. Eu vi Titanic. Titanic eu não vi no cinema, mas assim, eu lembro. Uma coisa, é uma memória que eu tenho, que é dos meus pais e não ver Titanic. E a minha mãe voltando super frustrada, porque ela achava que ia chorar baldes com o filme e ela não chorou. Voltando do filme A Bruxa, pensando que ia me gritar igual uma garotinha desesperada, eu não dei um pio. Que bosta de filme. Não, eu ia me sentir triste, por exemplo, se eu tivesse saído do Divertidamente sem chorar. Eu ia entender a sensação da minha mãe. Adri, sabe qual foi o problema da sua mãe? Foi o hype. Naquela época ela já tava. Vocês entendem? O hype é uma bosta, não importa qual época que a gente o vai, hype é de cara. Família. Porque assim, foi bem isso. Todo mundo falava, ah, foi muito triste. E a minha mãe chora que fácil que nem eu. Eu herdei a minha capacidade de chorar com a coisa mais imbecil possível da minha mãe. Então, tanta coisa pra herdar. Ela voltou do cinema muito frustrada. É por isso, falando dessa coisa de hype, é por isso que eu parei de ver trailer. Eu não vejo mais trailer. Depende. Eu vejo um trailer. Eu vejo o primeiro trailer. Porque o primeiro trailer que sai é sempre bom. É, exatamente. E ele não conta tanto da história assim. Na nossa época, a gente tinha o trailer que eles mostravam na TV. Ou que vinha nos DVDs. Por exemplo, a Disney. Também. Então, antes de você ver o filme, você tinha que ver os trailers de todos os outros filmes. É tipo, você era quase obrigado. Não, beleza. Mas você concorda que nessa época você tinha no máximo dois trailers. Hoje em dia, você tem o filme todo nos trailers, cara. Você pega todos os trailers, teaser, imagem exclusiva, é sei lá o que, e é postagem de sei lá onde, cara. É por isso que eu só vejo um. Porque o primeiro trailer, ele pode não ser o melhor, mas ele não vai me contar a história toda. Ele vai deixar a minha imaginação fazer as minhas expectativas. Ele pode me surpreender ou não pode, mas eu prefiro assim. Mas eu acho que tudo isso é exatamente pelo fato naquela época a gente ter menos recursos. O investimento talvez fosse menor. Então o que acontece? A divulgação para regiões como o Brasil, que naquela época o que era ditadura, não era? Depende da época. Era ditadura e não. Abertura política. Até 89, ok. Todo mundo livre, mas todo mundo fodido. Até 89 ainda era ditadura, Teixe. O que acontece? Então 85, você tem aquela parada de durante a ditadura você tinha a censura, pós-ditadura você ainda tinha um começo de uma ascensão econômica, então você tipo começa a chamar o mercado externo, né, o mercado cinematográfico americano, pro Brasil. Hoje em dia o mercado já chama de outro lugar, Japão, Índia, China, mas o foco sempre foi Estados Unidos. As grandes produções mundiais sempre foram lá. E não é à toa que foram cada pecinha e cada ator específico que marcou a nossa época. Tipo, assim, eu tenho uma listinha de 4 atores que estão no meu cocorô. Sylvester Stallone. Adoro esse cara. Olha aí. Robin Williams. Já fez Jim Watch? Carrey. Fantástico. Eu gosto Jim Carrey, muito na sua época. Jim Carrey, Tom Hanks e o Tom Cruise. O Tom Hanks, ele é um camaleão, cara. Teve uma época que ele só fazia filme de adolescente merda, porcaria, simples. E depois ele explodiu pra fazer um puta filme de a drama, cara. Pô. Por exemplo, ele aquele filme de adolescente dele. Eu Quero Ser Grande. Eu Quero Ser Grande é tão legal. Um Dia a Casa Cai. Eu Quero Ser Grande é muito bom, esses cara. Esses são filmes muito jovens, na época inicial do Tom Hanks, cara. Splash é uma coisa assim que é uma abominável, eu acho, hoje em dia. Eu tentei rever esse filme, não deu, cara. Eu até comentaria que nessa época foi o grande auge de um dos melhores atores negros, que é o Eddie Murphy. Ed Murphy sua grande época, ainda mais daquele estilo meio marrento, meio malandro dele. Malandro dele, né? Do Tira da Pesada, o Rápido do Menino Dourado, que passava toda hora na Sessão da Tarde. Foi Ed Murphy que fez o Príncipe em Nova York. Foi ele que fez aquele filme que ele conversava com animais? Ele? Sim, o Dr. Dolittle. Eu gostava do primeiro filme. Puta, o esse filme hoje em dia. O que ele tá fazendo nada, na vida? Nada de relevante. Uma merda. Tudo, só filmes nerds. Eu soube que ele ia lançar uma série do Um Policial da Pesada, um Tira da Pesada, né? É, ele ia tentar fazer um revival, não deu certo. Mas pelo visto, não durou. Esquece. Ah, outro então... filme, acho que ninguém falou, é Professor Aloprado. Também. Nossa, também. Ele imitando a família toda, fazendo a família toda dele, né? Mas o Professor Aloprado já é um remake de um outro filme que é bem mais antigo também. Sim, não. O Professor Aloprado, ele é um remake. Sim. Eu nem sabia. Ele é do... Qual é o nome do cara? Ah, esqueci. Do ator. Comediante famosíssimo. Jerry Lewis. Filme do Jerry Lewis. Jerry Lewis. Então, esse daí é um remake do filme famosíssimo do Jerry Lewis. Só que no Doutor Dolittle, ele é um gordão. O Ed Murphy é um gordão. Ele vira mago. É, que ele faz a poção lá e ele é possuído pelo espírito gordo e espírito magro. É, então. É diferente do Jerry Lewis. Sabe um filme da Sessão da Tarde que eu tenho muito carinho, mas eu tenho muito mais, muito medo de ver? Qual? Os da Tartaruga Ninja. Esses aí, eu também tenho. Nossa, um tecnicamente... que eu não quero ver nunca. Tecnicamente, não veja. Agora, se não importar com isso, pode ver. Na boa. Puta, eu lembro que tinha em algum dos filmes até tinha uma outra tartaruga. Que não, esse aí é do seriado. Esse aí é do seriado das Tartarugas Ninjas. Não sei. Não, esse aí é um seriado das Tartarugas Ninjas e da Fox Kids que criaram e botaram essa quinta tartaruga que é uma fêmea. Igual fizeram os Power Rangers da época da Fox Kids. Não, cara, eu tô falando, tem um filme, acho que deve ser o Tartaruga Ninja, sei lá, 5, sei lá, algum número assim grande. Tenho certeza absoluta que tinha ela de pessoa mesmo, não desenho. Não é desenho, é uma série live action, cara. Eu tô falando, igual, eles apareceram no Power Rangers fazendo crossover. É, isso eu lembro. Então. Caraca. Então. É bizarro aquela série. Mas eu já digo logo, é melhor do que esse novo. Eu nem assisti o novo. Então. Eu nem vi. Novo eu assisti o desenho da Nickelodeon, que não tava tão... Não, o desenho assim, da Nickelodeon tá legal, mas vamos manter o foco. É porque quando a gente começa a falar de nostalgia, eu entendo todos vocês, a gente quer puxar para as coisas que estão acontecendo agora e comparar com o que tá acontecendo no passado, e a gente fica se envolvendo porque a gente tem aquela sensação nostálgica que abrange e aperta nosso coração ao mesmo tempo que a gente não consegue controlar, porque a gente quer filmes. A gente assistia naquela época, nos tempos de hoje. A gente tem tanta tecnologia e as histórias estão se perdendo. Eu não entendo como. Eu não acho que a gente queira os filmes daquela época, né? Nós queremos a mesma sensação que aqueles filmes passaram. Eu quero saber quem vai ser o próximo Leslie Nielsen. Cadê o remake desse? Cadê o remake do Highlander? Quer me dar o remake do Highlander? Acho que não é nem tanto a ideia do filme em si, mas eu acho que é mais a ideia da sensação de coisa nova, uma coisa diferente, sabe? Uma coisa única, algo novo. Porque naquela época, sendo bem sincero, a gente tinha falado de Sessão da Tarde e tal, era tudo novo, todo mundo olhando assim, criança principalmente, falando, nossa, que legal esses efeitos, nossa, um dinossauro, nossa, fantasmas, nossa, meu Deus do céu, a minha televisão pode sair um demônio dela, sabe? Era novo pra gente, mas hoje em dia, somente com a internet, acho que a internet tem um grande papel nisso, apresentou tudo pra todo mundo, você já não tem mais essa sensação de que, nossa, o que eu tô vendo é novo. Você não sente mais isso. Eu, pelo menos, não sinto, sabe? Meio que perdi essa sensação de ver um filme, seja em Sessão da Tarde, ou seja ele mais recente, de ser, ah, nossa, eu tô vendo algo totalmente novo, inovador e diferente. Eu não vejo mais isso. Novo, inovador e diferente. É, na minha época, pelo menos na minha época, quando assistia a Sessão da Tarde, era isso que eu via nos filmes. Era algo... diferente. Sabe, eu senti isso um pouco quando eu comecei a ver, não tudo, mas algumas coisas do Netflix. O Netflix, ele traz meio que essa sensação, principalmente que ele vem investindo nessa pegada mais nostálgica, né? O que acontece, pra você tirar uma licença de um filme recente é muito caro. Então, muitas vezes, você só tem canais muito grandes de televisões que fazem isso. Aqui no Brasil, a gente tem a rede Telecine, nos Estados Unidos, você tem a HBO e milhares de outros canais. Mas o Netflix, ele apela pra nostalgia. Então, você vem o Tigre e o Dragão. Você tem... Você tem até o Tigre e o Dragão, agora, né? Dois. É, três é demais. Eles compraram os direitos, eles fizeram o segundo filme. Então, mas ela traz essa pegada, porque exatamente, o Jim falou, os direitos de filmes mais antigos são mais baratos, mas ainda existe um público que quer assistir, é aquele público exatamente que hoje tem seus 18, 20 anos, 18 e 20, até seus 35 tendendo ao infinito por causa do Sage. Ok. também aquele público que agora pode pagar, né? Aquele público que eles sabem que... Ah, eles podem pagar. Então eles vão pagar pra imagina ver. Imagina daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, se o Netflix ainda existir... Aí vai ser o pessoal que não tem como pagar hoje. Vai ser uma... coisa totalmente diferente, vai ser uma listagem diferente de filmes, eu tenho quase certeza, porque exatamente como você falou, uma nostalgia, eles vão trazer os filmes que pra aquela outra geração nova, que tá agora, é bom, sabe, o pessoal gosta. Porque o pessoal gostou na época e quer ver de novo. Gostava antigamente, sim. O pessoal novo e... não gosta. Sim. É, depende do pessoal novo, né? O pessoal novo é tudo chato, quer ver? Babaca eu vou levantar um tópico aqui, ó. Não sei se eu tô velho demais levantando esse tópico, mas é um tipo de filme que eu assisti muito. Vamos lá. Filmes nacionais, eu tô falando do filme dos Trapalhões. Nossa senhora, que é muito bom! Porrada! Eu também não me lembro toda dos hora, filmes dos Trapalhões. Passou toda hora, eu adorava. Eu não lembro Eu adorava desse todos filme. Esses filmes. Eu não mas lembro eu desse acho filme. O pessoal novo hoje em dia vê e não vai gostar. Muito, vai achar muito antigo. É um humor sem travas, isso, né? Politicamente errado em alguns pontos. Muitos pontos. E circense, meio circense também, então, naquela época era aceitável. Funcionava? Mas, assim, é bom, não, era bom. No geral. Eu vi porque, todos, tipo, você eu tinha vi muitos filmes, cara. Tem vários filmes bons, assim, que dos Trapalhões que eu via que eu gostava. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, por exemplo. era legal. Os Trapalhões lá, uma paródia de Star Wars, que era bizarro. Sabe um filme que eu lembro? Aquele é... A Árvore da Juventude. A Árvore da Juventude, sim, que tinha... só os três, o Zacarias já tinha morrido nessa história. Isso, então, Zacarias tinha... Uma, pô, era bom. Então, o melhor filme dos Trapalhões na época, pra mim, era o Saltimbanco dos Trapalhões. Excelente, com muitas músicas fantásticas, sabe? Chico Buarque, Caetano ali. E eu fico feliz que tem a notícia que tá vindo uma continuação, né? Com o Dedé, com o Renato Aragão. Deve ter vindo com o mesmo espírito, né? Mas eu acho que o pessoal hoje novinho vai ver, assim, não liga pra essa história. Ah, legal. Porque vai ficar com a memória. Trapalhões? Porra, é o Didi? Hã? Ah, credo? Como vocês acham graça, é, né? As pessoas... Então, época era maneiro pra caramba. Mas é, porque eles não cresceram com os ídolos, nossos ídolos, né, por assim dizer. Sim, sim, sim. Sim. Tanto assim... Os ídolos deles são pessoas do YouTube. É, hoje em dia tem... E o Chaves. Tanto que assim, ó, eu fui apresentado no cinema um longínquo filme, meu Deus do céu, Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Um filme lançado em 1989. Olha só, cara. Olha, seja como você é. Eu acho que eu lembro desse. Então. Eu acho que eu lembro desse. Ele já então, é o primeiro filme que eu vi no cinema, e eu fui apresentado assim. E eu vi vários outros filmes dos Trapalhões também, graças à Sessão da Tarde, né? Foi fantástico pra minha geração. Foi fantástico. No geral, o público... acompanha as novidades. Mas é porque é bom. Filmes nacionais, acho que os que mais realmente foram conhecidos foram os Trapalhões. Você tem Lisbela e Prisioneiro. E você tem o Alto da Compadecida do grandíssimo Ariano Suassuna. Um dos maiores escritores e poetas do Brasil. Eu não esse vi. Filme é do eu caralho. Não vi Alto da Compadecida. Eu vou ser sincero, eu nunca vi. Você viu o seriado? Eu não vi. Saia do cast. Saia do seriado e vi o filme. Embora eles sejam relativamente recentes, né? Então, que 10 anos. Sim, mas assim, o Alto da Compadecida acho que tem mais de 10 anos. 10 anos por aí, né? Eu acho. Tem 16 anos já o filme. É que filmes brasileiros da década de 80, né? Ou se não são filmes de Trapalhões, são um porno chanchada. E cara, não dá, né? É, isso não entra, né? O cinema brasileiro, infelizmente, ele tem alguns problemas. Leia-se, década de 90 pra cá, o que fazia sucesso, passava na televisão, eram... A Regina Casé pelada, é isso mesmo, jovens? Da Globo Filmes. Era aquelas pornô chanchado com a Regina Casé. Regina isso mesmo, Cazé, crianças. Você não vai me comer, não. Sai daqui, sai daqui. Naquela época, os nossos pais tocavam bronha pra Regina Casé. Ah, meu Deus do céu, a imagem, para! Eu podia viver sem essa informação, obrigada. Você falou... Uma coisa que é bem marcante. Como era assistir filmes na década de 90 com os pais? Sempre passando as cenas, que às vezes não tinha nada, se eu for pensar bem. Mas se tivesse uma cena em que alguém tava começando a pôr a mão onde não devia, passava. Adri, então você não viu um filme chamado Calígula, né? A famosa história que ele não passou a segunda parte, né? Porque baixou o ministro lá e falou assim, não pode passar essa porra, cara. É muito explícito, é muito... ruim pros jovens, não pode, gente. A vida antes da internet era... Adolescentes sofriam jovens. Naquela época. Ah, hoje em dia é uma facilidade, vocês não imaginam como esses jovens aí. Vocês que são mais jovens, fiquem felizes com quantas coisas são acessíveis, tá? É, naquela época você tinha que... sacrificar, tinha que ter as manhas pra poder... Nossa, tinha que ter imaginação, antes de mais nada. É, também. Exatamente, crianças, isso não passava da sessão da tarde, mas isso é uma informação útil que vocês precisam escutar. Eu acho que toda... Acho que nossa geração toda, sabe, da coisa de... Se você tinha uma televisão no quarto, principalmente... Assim, com todo respeito, Dri... A gente aprendeu a detectar peitinhos em filmes. Essa era o máximo que a gente ia conseguir naquela época. Era o máximo, o máximo. Outra coisa pra me falar também. A mesma geração que era a geração Sessão da Tarde era a geração Cineband Era a geração que ficava acordada, ninguém tava dormindo, pros pais acharem que ninguém tava. Depois ia escondido até a sala, colocava no mudo, ficava lá na sala bem escondido, sem fazer nenhum barulho, e ficava vendo aquelas cenas assim, você... E quando foi cancelado o Band Cine Privé, o pessoal foi uma tragédia nacional. Não, porque, por quê? Você acha que essas passeatas aí são alguma coisa? Você tinha que ver quando cancelaram o Cine Band Privé, rapaz. Foi... canal, hoje em dia, que ele passa muitos filmes antigos, estilo Sessão da Tarde, TCM. Acho que é o Canal Brasil, né? TCM. Isso, eu não sei quando foi, o Seiji tinha falado que eu nunca mais tinha visto O Grande Dragão Branco, né? Pra quem não sabe, é o melhor filme do Jean-Claude Van Damme. Na Sessão da Tarde, eu acho que não passa por causa da parte de restrição, né? Nesse canal eu vi Ghost, uma das histórias de amor mais bonitas que eu já vi na minha vida. Sim. Ah, eu vi na estreia. Puta vida. E pela primeira vez, sabe uma coisa que eu gosto? Eles mantiveram o nome original, mas o segundo nome é um nome complementar. Bom, o Ghost, ele vem com aquele famoso nome complementar, que é Ghost, do outro lado da vida. Do outro lado da vida. Cara, a beleza da tradução e da dublagem no Brasil é fantástico. Tem uma coisa que eu não entendo, assim, tem mudanças de nome que não fazem sentido. Eu falei mais cedo do Clube do Sim. Sim. O nome original do filme é The Breakfast Club. Clube do Café da Manhã. É, porque o pessoal que ficava na detenção. No sábado de manhã. What the fuck? Por que que virou Clube do Sim? Porque são cinco pessoas. Porque são cinco pessoas. Mas, cara, por que não manteve a droga do nome original? Mas o nome Clube dos Cinco é bom. É porque o que acontece, Dri? Na minha humilde opinião, imagina hoje você já tem uma certa quantidade de pessoas que falam inglês bem. Eu tenho um entendimento do inglês bom. Naquela época, o inglês não era difundido. Então as pessoas precisavam... A quantidade de pessoas que falavam inglês era mínima. As pessoas precisavam entender o título para que elas tivessem aquela vontade de pagar seus míseros e sofridos, sei lá, seja, era o quê? Réus, reais? O quê? Cruzeiros reais, eu acho. Cruzeiros, sei lá, cruzados. Então, cruzeiros novos. Por que que, assim, se era para traduzir, por que que não colocou a tradução do nome? E tipo, por que inventaram o nome e não usar a tradução, entendeu? É esse o X. Às vezes fica ruim, fica sem sentido. Quer ver o melhor exemplo, o filme mais reprisado na Sessão da Tarde? O Curtindo a Vida Doidado. O título original dele chama Ferris Bueller Days Off, né? É o dia de folga do Ferris Bueller. Olha só, imagina esse título aqui no Brasil. Que filme merda. Que, não, outro, que estranho, outro, né? Título que título marcou muito. Sinal, ó, só imagine se você botasse. Agora, Curtindo a Vida Doidado. É marcante. É demais. O pessoal lembra dele toda hora. Só imagine se você botasse o nome do filme de Os Batutinhas para The Little Rascals. Ninguém. A gente não ia falar desse filme nunca. Você ia falar, você lembra daquele filme com 12 molequinhos e um cachorro? Ah, lembro. Não sei, cara, Os Batutinhas, é o que eu falei, é igual a dublagem do Yu Yu Hakusho, versão brasileira Gota Mágica. Ah, sim. São as adaptações, né? Então. Exatamente o que a gente tá falando aqui, a nostalgia, ela não vem só do nome original, ela vem exatamente da adaptação daquele núcleo que a gente cheira assim e fala, putz, Curtindo a Vida Doidado, caramba, o que mais a gente tem? É Indiana Jones, Meu Primeiro Amor, Os Goonies, tá aí, eles não mudaram o nome. Karate Kid, por exemplo, eles não mudaram. De Volta para o Futuro, eles... Não mudaram. Teve a tradução, Quero Ser Grande, e tem uma quantidade de filmes que eles não traduziram, mas que você consegue entender. Tipo, filmes como Police Academy, se você visse isso, você ia falar, pô, vai ser um filme sério. Então, quando eles fizeram a tradução, Loucademia de Polícia, cara. Aí sim. Essa é o charme da nossa sessão da tarde. Parece, na minha opinião, a gente falando dessa coisa que eu, se eu tô comparando com o que nós temos hoje, tinha mais criatividade nessa época. Não sei porquê. Realmente me parece que naquela época o pessoal punha mais pensamento pra, ah, vamos fazer um negócio mais memorável, sabe? Hoje em dia parece que é feito de qualquer jeito, sabe? Bota 3D que vende. Mas eu tô falando mais da tradução do nome do filme, sabe? Meio que você coloca uma coisa. Hoje em dia você não tem tantos filmes ou coisas assim com nomes tão marcantes, mesmo traduzidos. Ah, eu não sei. Pra mim, eu acho que tem exemplos de sucesso e exemplos de fracasso. E os de fracasso ficam tão mais marcantes que os de sucesso em todas as épocas, né? Mas, na minha humilde opinião, eu acho que sempre as pessoas reclamam, falam que não precisa disso. Eu acho que precisa, porque muitas vezes as pessoas que falam que não precisa são aquelas que têm um conhecimento do inglês e elas sempre esquecem das pessoas que não têm. Então, eu acho que, tipo, o segundo nome é sempre algo interessante. É até bom pra gente rir, mas... Sim. Acho, claro. Eu acho genial, gente. Porra, eu me divirto pra caramba com isso. Vocês sabem que eu gosto também, de filme trash. É só isso que eu não entendo, certas escolhas de tradução. Quando, às vezes, até o título original traduzido fica mais legal, mas aí vocês colocaram pontos muito bons. Faz sentido. Mas tem vários, assim. Por exemplo, os primeiros os Rocks, né? Tinha o primeiro Rock um Lutador, aí vem o segundo Rock, a Revanche, aí o terceiro Rock, o Desafio Supremo. Cara, não para, viu? Não, depois mas... de comentar, os outros Rocks não tiveram mais os subtítulos, né? Mas era marcante na época. Mania de brasileiro, eu acho. Ele adora botar esses subtítulos. É, mas só que é exatamente isso. Naquela época parecia que eles davam mais importância a isso. Hoje não parece que dão tanta importância, então... Não sei, parece que isso foi deixado de lado. Pelo menos eu... Sabe o que tem importância? Eu vejo isso. Uma única música que só, toda vez que você fala importância bate na minha cabeça. Tananana. Tananana. Família Adams. Cara, Família Adams. Família estranha, surpresa, né? Tamanha. Só eu lembro dessa parte. Eu só lembro do Rick. Da animação do Cartoon. Cartoon, eu lembro dos filmes. Olha, eu adorava o Cartoon, eu adorava. Eu acho que ainda hoje, se eu visse o Cartoon... Tá muito bom. Eu também. A versão do Cartoon com é vocal. É muito bom. Cara, a Família Adams, cara, é um filme entre duas gerações, né? Era aquele meio gótico saindo da famigerada década de 90, já entrando ali nos anos 2000. Mas, cara, e se eu lembro bem, ele é muito parecido com o filme da Elvira. É o gótico, né? Eu não vi o filme da Elvira. Eu não vi o filme da Elvira. Caraca, filme... você tá fazendo o que aqui? Vai embora da minha vida. O filme da Elvira, eu lembro das cenas mais importantes. Olha só. Olha só esse cena. Que ela aparece, né? A impose, né? Não, ela aparece com aquele baita decote. Aí é outra história, né? Mas deixa pra lá. Mas a própria atriz, isso aqui é Cassandra o nome dela. Isso que a gente falou antes é meio complicado, mas enfim. Okay. Vocês falarem do decote dela. Tá bom, vai. Ele foi naquela pegada, então, tipo, são aqueles filmes que sempre passam no Halloween. A gente falou do Natal, mas eu acho que Halloween também era uma data comemorativa entre os filmes. A gente tinha Família Adams. A gente tinha Elvira, a gente tinha Abracadabra, quem lembra desse? Beetlejuice! Abracadabra, meu Deus do céu! Beetlejuice! Que o nome do filme é Beetlejuice em inglês e os fantasmas se divertem. Isso aí, em português. Que até que, assim. Fez jus a noção do filme, eu acho. O problema é que nos fantasmas se divertem um personagem chamado de Besouro Suco. Aí não dá certo, não. Nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Chegou a sair a animação também. A animação era boa, eu adorava a animação. Até fiquei, quando eu vi o filme, eu fiquei meio triste que a menina não tinha aquela roupa da animação, sabe? Só eu tava errado a relação dela, né? Porque no filme ela não é amiga do Beetlejuice. É, também. É que nem o desenho do Jumanji. Tem um desenho do Jumanji? Sim, eu não sabia. Tem o desenho do Jumanji. Eles são transportados pra dentro do jogo do Jumanji. E eles sempre saem. É, mas eles voltam, né? E a parada toda é que o Alan, ele esqueceu qual que era o bagulho dele. Por isso que ele não pode sair. É, mas se eu lembro bem, no filme no desenho animado do Jumanji, eles vão e voltam. Sim, sim, todo episódio eles vão e voltam. É, eles vão e voltam. É porque eles recebem aquela charada, quando eles resolvem a charada, eles saem. Isso. Só que como o Alan esqueceu a charada dele, ele tá preso. Exatamente. Aliás, uma coisa, né, nessa época marcante, Sessão da Tarde, de um filme bom, marcante, sempre tinha uma versão de desenho, né? Sempre tirava. Sim, a maioria. Eles sempre buscavam o público infantil, né? Pois é, o Debi Lloyd, então, já falou, filme... Máscara, Ace Ventura. Sim, o Beetlejuice, Jumanji, e por aí vai, cara. Uma quantidade quase que infinita. de... O Conan, o próprio Conan recebeu um desenho animado. O Conan é, ele é um personagem de quadrinhos. Ah. Não, mas ele recebeu um... Depois da... Eu lembro, cara. Sim, eu, sim, mas ele vem de quadrinhos aí, então, né? Sim, sim. Poderia ser algo mais assim, né? Sabe, eu sempre quis um Jumanji, tipo, o jogo, tá ligado? Assim, bem original mesmo, naquela entalhada de madeira. Mas assim, acho que tem, não tem? Se ia ficar preso ou não. Que te leva pra dentro do tabuleiro também e tudo mais. É, se tiver maldição, vem junto, né? Agregado, tô nem aí. Quer um exemplo que virou desenho? Beethoven. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Super Bernardo, que é atrapalhado pra caramba, né? E deixa a família dele louca. Isso. Também tem o caminho inverso. Que, por exemplo, a gente tem o 101 Dálmatas, que virou filme depois. Sim. Que passa também nessa também, bastante. Isso é verdade. Então, isso é verdade. Ah, até que... Exatamente. Ah, e quem não tem uma boa lembrança do 101 Dálmatas? Eu, pelo menos, tenho uma boa lembrança. Eu tenho. Eu assisti, inclusive, o primeiro filme... Live action. Eu também. Eu não, eu assisti a animação primeiro. Eu também. Assisti animação primeiro. Eu assisti live action. Também. Tanto que eu não podia evitar na época de ficar fazendo comparação de, ah, mas cadê essa tal coisa? Ah, como tá isso? Por que o cachorro não fala? Inclusive, o 101 Dálmatas tinha uma série animada que também era muito mas divertido. Exatamente. Sim. Mas ela já é um pouco tinha, mais nova. Ela tem duas. Se eu lembro bem, ela tem uma antiga e uma nova. Uma que são só os filhotinhos, não é? Eu desenho e esse aí. E uma que é real... É, realmente. Não, uma que passava uma na fazenda com todos os filhotes. Sim, passava no Disney Cruz. Tinha a galinha dálmata. A galinha dálmata era de verdade. O nome dela era Pinta. Pinta a galinha. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre... Falamos muito, falamos bem de alguns filmes, mal de outros, bem e mal de alguns, inclusive. Então a gente vai para as nossas considerações finais. Vou pedir para que cada um de vocês dê seu parecer sobre tudo isso e escolha três filmes que os ouvintes, especialmente os ouvintes mais jovens, precisam assistir em algum momento das suas vidas. Eu vou escolher para começar o nosso digníssimo convidado, o Sr. Ether. Droga, eu pensei que os últimos seriam os primeiros. Você chegou atrasado, você não tem que entrar nada. Exatamente por isso, os últimos serão os primeiros. Os filmes que eu posso falar é O Máscara. Eu acho que é um filme muito bom. Não envelheceu exatamente perfeito, mas é um filme que é bom, principalmente porque mostra uma coisa, uma comédia pastelão. O Alien, O Oitavo Passageiro, também outro filme muito bom. E o meu favorito, Jumanji. Tem um carinho, tem um lugar muito... Caiu uma lágrima aqui do Jumanji. Caiu uma lágrima masculina aqui, rolando pelo meu rosto. Robin Williams, saudoso. Os três filmes que eu escolheria... É tão difícil escolher um filme, é muito difícil, porque cada um deles marca de um jeito diferente. Eu vou escolher Ghost, o meu primeiro filme, porque foi assim, o primeiro filme... E ainda é um dos filmes de romance que eu tenho muito vívido na minha memória, porque eu acho um dos filmes mais bonitos que eu já vi na TV. E ele me marcou de um jeito especial. O segundo filme que eu vou escolher é um filme de aventura, meio clássico, porque a Sessão da Tarde é formada disso. Formada de filmes medievais e tudo mais. E vai ser com uma pessoa também que já morreu, porque eu gosto de atores que morrem. Do Heath Ledger, que é o filme Coração de Cavaleiro. Puta música de abertura, né? Cara, esse filme é do caralho. Cara, esse filme... Filho da puta. Começou com o Will Rock. Pois é, então. Exatamente. Cara, e ele gritando... William! Cara, que filme sensacional. É um filme assim que até hoje você para assistir que ele não ficou tão datado assim, vocês vão gostar, principalmente as pessoas que gostaram do Coringa dele no segundo filme do Batman. O terceiro filme, que é o mais complicado, mas é um dos filmes que, tipo, eu assisti por causa da minha mãe, impressionantemente, que é Uma Noite Alucinante 3. Nossa, totalmente diferente do 1, do 2. Né? Todo mundo sabe quem é o Bruce Campbell que viu o Grande Ash. Que hoje tem até uma série, se vocês quiserem assistir. E, cara, esse filme, ele mistura clichês, ele mistura demônios, ele mistura sangue, ele mistura um herói extremamente babaca com uma motosserra muito foda mistura no braço. Mistura um clone. Ele tem um clone. Um exército de zumbis, cara. É o Army of Darkness. Cara, esse filme passou na Sessão da Tarde. Ele parece ser um filme extremamente assustador, mas não é. Ele é um filme extremamente datado, mas extremamente divertido. Não. Ele é assustador. This is my boomstick. Ele é assustador ainda. Mas... Ah, não é tão se comparado com o primeiro, lá, Morte do Demônio? Ele é, cara, a frase que muita gente usa e não sabe de onde é... This is my boomstick. Vem desse filme. Que é quando ele pega 12 e levanta assim, que ele acabou de sair do túnel, queriam matar ele. E ele mostra, tá vendo isso aqui? Eu vou matar geral, eu não tenho medo de ninguém. Então, cara, assistam pelo menos um dos três filmes que eu indiquei que você vai se satisfazer. E o meu primeiro filme aqui dessa lista tripla é Os Goonies, que ele é fenomenal. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade isso. Chegou aos meus ouvidos, eu não fui atrás pra ver se é verdade. Baseado em livro. Sim, baseado em fato real, livro, apesar do que o cara ele conta muita vantagem. Super bom, assista. Próximo filme era O Coração de Cavaleiro, mas me roubaram. Alguém me roubou, então eu vou de Back to the Future, ou De Volta para o Futuro. Não precisa falar De Volta para o Futuro, né? Você tem uma responsabilidade moral de ver esse filme. Sim. Por sinal, temos cast, escutem. Número 23. Por último, agora fica um pouco mais difícil, né? Vou de Esqueceram de Mim. Nossa, Esqueceram de Mim. Muito bom, outro filme de Natal. Outro filme tradicional de passar no Natal também. Mas esse pode. Esse pode. Sim. E, cara, que também é fenomenal aquele humor meio pastelão, meio... Tem um nome específico, é esse humor de pancadaria. Agora, esqueci o nome. Humor de pancadaria. Tem um nome específico. É esse humor do moleque se virando em casa enquanto tentam roubar a casa dele. E, cara, é isso aí. A minha lista é gigante, porque, assim, meu período de podendo ver filmes na época de 80, 90 era bem maior do que a de vocês, sabe? Claro, você tava em Hollywood quando eles iniciaram a filmagem. Olha, no colégio... O Ditador com o Charlie Chaplin. Olha, eu me formei na escola em 99, sabe? De Belas Artes em Nova York. 99. Então até época de 90, como eu estudava de manhã, um pouco à tarde de vez em quando, nossa, eu tinha muito tempo pra poder ver todos esses filmes, sabe? Então eu vi um monte, gigante. Fora que eu alugava VHS também, toda hora, então. Por isso que vocês perceberam, Sage tá em pelo menos 90% dos castes de cinema, né? Tem uma razão. então, assim, pra mim seria fácil falar, por exemplo, de A Curtindo a Vida Doidado, O Grande Dragão Branco, até Os Goonies, que toda hora passavam, né, nessa época, e continuam passando. Tem vários outros aqui, porra, tinha outros grandes atores, diretores, mas vamos tentar, vai. O primeiro, né, é o Saltimbancos Trapalhões. Adoro esse filme, é o melhor filme dos Trapalhões pra mim, cara, com uma ótima música, trilha sonora fantástica, outro filme que eu gosto bastante, foi naquela época que eu vi, foi o meu primeiro amor, olha aí, bonito. Ben-Hur. Eu pensava que ia ser Ben-Hur, mas tá bom. Esse filme é... Com The Temptations cantando, tem o Macaulay Culkin ali, o garotinho ali, a garota lá, muito, história bonita de amor, romance. E um outro, um último, fazer uma homenagem aqui, vai um bug no essa gravação, a História Sem Fim. Cara, é ótimo. Puta, História Porra, Sem Fim. Porra, o Atreio, o Bastião, o cavalo Atreio. Do Atreio, aquela cena triste pra caramba. Aquela cena do cavalo fundando. É triste pra caramba. Esse é também um daqueles filmes que teve... porrilhões de continuações, mas as continuações, né? Não são tão boas assim, né? Na minha opinião. Teve o quê? Uma 5, se eu não me engano? Nossa, teve a 2, a 3, pelo menos. A 2 é ruimzinha, a 3 eu acho que é fraquinha. A primeira é fantástica. E tem umas cenas marcantes, cenas bonitas. Só o título que é mentiroso, né? História Sem Fim. Ela tem fim, porra. Então, deixa pra lá. Não, é que tá. O lance é que... Ela tem como fim pra você, mas nos nossos pra corações... Você, se você tivesse o livro na mão, cada vez que você lesse o livro... Ia ser então, mas eu vi esse filme tantas e tantas vezes no SBT, e varava tarde, varava à noite vendo esse filme. Cara, era fantástico, é marcante, então eu vou... Aquele cachorro de pelúcia gigante. Então, que era um pra dragão. Mim eu pensava, era um cachorro, não um dragão. Estranho, né? Mas tudo bem, vai. Eu ainda acho que eu não revi ele recentemente, mas eu acho que vai continuar bom. A minha lista, pessoal... Um deles, que vocês mencionaram por cima, que é um filme que eu amo do fundo do meu coração, que é o Conta Comigo. Muito bom. Eu assisti ele várias vezes, já assisti ele com os meus pais também. Foi um filme muito marcante, porque a história dele, que assim, parecia que ia ser só uma daquelas aventurazinhas adolescentes, mas ele é um pouco além disso, sabe? Ele tinha uma parada um pouco mais drama, um pouco mais emocional, que eu gostei muito. O segundo da lista é o Curtindo a Vida Doidado. Porque eu queria ter um dia de folga como Ferris Bueller. Eu queria ter aquele dia de folga que ele teve. Acho que todo mundo que viu o filme queria ter também. E o jeito como a história era narrada, os monólogos dele na câmera, eu achava aquilo tudo muito divertido, sabe? Muito legal o jeito que contou a história. Ô, Adri, foi uma curiosidade aí do Curtinho do Vida Doidado. Tem um filme recente que fez referência a ele. Fez. O Deadpool. Eu não assisti Deadpool ainda. Tem uma referência do... No final. Deadpool falando com a câmera que nem o carinha fazia. Ah, mas isso ultimamente tá sendo bem comum. Você pega a sitcom, você pega a Parks and Recreation, faz isso. The Office. Não, mas é que é um filme velho, né? Não, mas então, assim, essa fórmula foi aproveitada nas séries atuais hoje em dia. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que permaneceu. E a minha ideia inicial era falar sobre o Clube dos Cinco, mas eu já falei bastante sobre ele. Esse é um dos meus favoritos, mas eu vou falar então de outro, que é o Karate Kid. A trilogia. Falem o que quiser. Assim, pelo Mestre menos os dois Miyagi. Primeiros. O terceiro é meio... Tanto faz. Mestre Sei, não, cara. Pera, é o terceiro que ele vai pro Japão ou o segundo? É o segundo, é o segundo. Não lembro. Ah, então, é o terceiro que é meio bosta. Karate Kid, cara, o Sr. Miyagi, eu ia achar... Ia ser um saco ter um mestre que nem ele, que só te manda fazer as coisas mais idiotas, mas ele é um filme muito bacana. Tem algumas lições legais que dá pra tirar dali. Eu tenho muito carinho com esse filme até hoje. O primeiro e o segundo. Os outros a gente deixa pra lá, né? Faz de conta que... Terceiro é mais ou menos, o quarto é muito ruim, aquele do Jackie Chan, a porcaria com o Jaden Smith. Ah, não é tão ruim assim, eu gosto que, né, desse cara, filme. Kung Fu, o problema é o ator que tá ali no filme, o Jaden Smith. E não dá. Bem, e é isso a minha lista. E é isso, galera. Mandem suas listinhas, mandem os seus comentários, as suas considerações, os comentários, nos e-mails. Falem conosco, nós gostamos. Muito obrigado pela sua presença, Éder. Oh, eu que agradeço. Obrigada por ter mesmo. Me chamado, mesmo em cima da hora. Muito obrigado. Sempre, e vá assistir os filmes bom. Que você não assistiu. Ah. Senão você vai. Eu pessoalmente boto seu nome na lista negra. Você vai pessoalmente no Japão fazer. Vou forçar isso. O Teixe vai buscar ele, puxar ele pelo clarinho. Agora você vai sentar, você vai assistir. E assistir essa porra todinha. Agora engula. Ai, gente. Muito obrigado por terem escutado. Continuem nos escutando e fiquem com caixa de entrada e até mais. Beijo. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. Caixa de Entrada! Aê. Hoje estou aqui eu, o host, o novo host, agora o novo deus do Caixa de Entrada, Lucas. E eu aqui, o Sage, como sempre. Lucas pediu uma oportunidade para hostear o Caixa de Entrada, eu dei essa oportunidade. Muito obrigado, Sage. Você é um exemplo para mim. Meu sonho é ser que nem você quando eu crescer. Não me decepcione. Tentarei não decepcioná-lo. Bom, e você que escuta a gente pelo iTunes, pelo Feed ou outro agregador de podcast, você pode nos encontrar na página do www.projetoxpodcast.com.br. Mande aquele e-mail maroto pra gente via contato@projetoxpodcast.com.br. E também temos a página no Facebook, facebook.com/projetoxpodcast. Temos o grupo do Facebook também, que é facebook.com/groups/projetoxpodcast. E siga-nos também na rede social do Pássaro Azul, Twitter no @projetoxpodcast. Muito bom. Temos alguns e-mails dessa semana, nenhum muito gigante, a maioria tamanho médio, né? Então vai ser um caixa de entrada relativamente rápido. O editor agradece. Sim, o editor agradece. Bom, então vamos começar com os e-mails de hoje. Mas antes, um recado de última hora. Confiram o J-Wave dessa semana, o 295, com a participação do Cabeça, no qual ele fala sobre Batman vs Superman, tá bom? Link no post, vão lá, escutem. E agora vamos aos e-mails. Primeiro e-mail do Thiago Rosetta. E aí, pessoal do Projeto X, de novo e novamente, voltando ao que importa de verdade aqui. Quadrinhos! Quadrinhos! Olha, tem que dizer que eu voltei a ler quadrinhos, então se preparem que de repente eu posso fazer uma ponta no cast aí, ó. Nunca se sabe. Olha aí, fale com o Rod seu cabeça. Sim, sim, vamos falar. Terminei de ler recentemente Batman, Cavaleiro das Trevas. Tá em negrito, assim, olha só. Tem um encadernado da Panini, então li também a parte 2. Ah, que pena. Tenho dó de você. Falando da parte 1, Miller teve muito culhão a abordar assuntos polêmicos, como ter uma garota como Robin, a briga da União Soviética com os Estados Unidos, o Superman ter se tornado cachorrinho do presidente, que na parte 2 ficamos sabendo quem é. Essa HQ tem muitos pontos altos, a luta contra o líder mutante na lama, quebrando ele e o ícone que ele representava. Batman em cima de um cavalo preto correndo por Gotham e dizendo: "Hoje eu sou a lei." Isso deve ter sido muito maneiro. Isso foi foda. O Arqueiro Verde atirando uma flecha com a boca de ponta à cabeça. Caraca! É, cara, é a cena mais foda da carreira do Arqueiro Verde. Na boa. As palavras do Batman pro Superman no fim da luta entre eles: "Quero que você se lembre do homem que derrotou você." Cara, é muito foda essa parte. Sensacional, muito bom mesmo. Batman continua com preparo e mesmo depois de velho não perdeu o jeito. Consegue derrotar até mesmo o Superman no braço. Falando da parte 2 rapidamente. Apesar de achar um pouco ruim o traço, a história é um pouco maçante, com algumas partes do plot difícil de engolir, ainda é uma história do Batman. Um herói que forma um exército para livrar o mundo dos vilões e resgatar outros heróis que estavam sendo mantidos presos ou escravizados por eles. Ainda não li o Demolidor do Frank Miller, apesar de ter tudo na estante. Mas digo que Cavaleiro das Trevas é a obra-prima dele. Ah, concordo. Muito bom mesmo essa história do Frank Miller, mas o Demolidor também é fácil dele, é incrível. Obra que juntamente com o Watchmen liderou uma grande revolução no mercado de quadrinhos. E aliás, será que um dia sai um podcast de Watchmen? Fica novamente a minha pedida. Grande abraço a todos e até a próxima. Olha, em teoria tem que sair, né? Por que a gente não faria um podcast de Watchmen? Eu não vejo motivo pra não fazer. Não sei quando. Acho que tem bastante gente que curte, né? Quem não curte Watchmen, né? Pois é, né? Uma das revistas mais importantes de todos os tempos. Bom, muito obrigado, Thiago, pelo seu e-mail, pelas suas considerações. Muito obrigado, um abraço. O próximo e-mail é do Wagner Pimentel. Mais um brilhante programa. Cavaleiro das Trevas foi a primeira HQ clássica que eu li e foi uma experiência brilhante. Pra mim, é uma das melhores histórias do Batman junto com a trilogia Catástrofe. Contágio, o Terremoto e o Terra de Ninguém. E Cidade Castigada, né? Uma curiosidade, Corto Maltese é uma referência ao incidente na Baía dos Porcos em Cuba. Foi uma daquelas situações em que o mundo ficou com o cu na mão. Cara, tenso. Situação tensa. Bom, ótimo trabalho. Ainda espero o podcast de Planetary. Será que deve ter? Não sei. Tem que falar com a galera. Vamos ver. Bom, e pra fechar ele fala aqui, ó. Hashtag a Marvel não tem clássicos. E olha aí a opinião de Decenalto. Aí, ó. Cutucando as Marvetes de plantão. Sim. Eu não concordo com o Wagner Pimentel, não. Bom, abraço então, Wagner Pimentel. Muito obrigado e valeu por tudo. Muito obrigado, um abraço. Próximo e-mail do Rafael HQ. Olá, pessoal do PXP. Cavaleiro das Trevas é sem dúvida uma das HQs mais importantes para o mercado americano, mas não considera a melhor história do Batman de todos os tempos. Eu sou um dos poucos que defende o Cavaleiro das Trevas 2. E é isso aí. Ih, já tá errado, mas tudo bem. Creio que a maioria não entendeu a sátira que o Frank Miller fez ali. Veja bem. Olha só. Ok, essa sátira dele envolveu o desenho tosco, mal feito, preguiçoso. Aí é crítica mesmo dele, deixa pra lá. Ainda assim, eu não consigo ler essa revista. Aí é intragável, não dá. Intragável. E estou na guarda de um cast de Batman, Corte das Corujas. Aí, olha aí. Ah, tem que ver com a galera, se sai ou não sai, eu não sei, eu não prometo nada. Bom, acaba por aqui. Muito obrigado, Rafael HQ, pelo seu e-mail, mande mais e aquele abraço. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Olá, aqui é o Rafael Taira. Já tinha ouvido falar dessa história do Dark Knight há quase 9 anos atrás, porque um dos professores do meu cursinho curtia ler quadrinhos e ele levava quadrinhos pra ficar lendo durante os intervalos de aula. Posteriormente, durante o cursinho, foi ele que me indicou o Reino do Amanhã, que comprei, li e tenho até hoje. Ele que me contou sobre o Cavaleiro das Trevas, deixou até alguns spoilers do Batman mais velho, etc, né? Mas por ser longo, eu sempre achei quadrinhos caros, nunca fui atrás de ler ou comprar. Aqui não tem gibitecas da vida, né? Sobre o Cavaleiro das Trevas, pelo jeito a história é bem boa mesmo. Nossa, é excelente. É ótima. O terceiro filme do Nolan, Rises Again, vi o começo, mas ainda não consegui terminar. Mas agora que eu vi o cast e as referências que ele fez no filme, na metade que vi do filme, né, ao quadrinho do Cavaleiro das Trevas, ficaram bem mais claras, perceptíveis ao meu olhar. Esse terceiro filme do Batman tem algumas boas referências ao Cavaleiro das Trevas. A trilogia de filme é sensacional. Na verdade, todos os filmes ele pega referências de várias histórias do Batman, né? É só você pegar com cuidado e descobrir. Você vai perceber facilmente isso. Bom, provavelmente vou ir primeiro atrás da animação, por ser mais simples de achar e ver e terminar o filme. E depois, com mais calma, irei atrás do quadrinho, porque 150 páginas não é algo que consigo ler rapidamente em um ou dois dias. Acho que demoraria uma semana para ler tudo, ao contrário da animação, que provavelmente viria em um dia. É, como eu disse no podcast, cara, pode ver a animação tranquilo, tá tudo ali. Toda parte da história que tá no quadrinho tá ali no filme. É bom pra caramba. Mas depois vai ver o quadrinho, aí você vai ver uma grande, assim, a grande qualidade, né, do quadrinho, a parte de diagramação, a parte de ilustração. Porra, é muito bom mesmo, vai ver. Mas é isso. Valeu, muito obrigado pelo e-mail, Rafael Taira, e até semana que vem. Muito obrigado, Taira. Um abraço. Próximo e-mail do Henver. Ele começa assim: bom dia, tenho tantas coisas pra falar dessa HQ, mas antes de tudo, quem raios é o ajudante do Coringa, o maluco que faz os bonecos voadores? Minha resposta: não faço ideia, cara. Eu não conheço. Quem que é esse maluco? Eu não conheço aquele gordinho ali, nunca ouvi falar dele. Há 10 anos eu tenho tentado saber quem é esse personagem. É o mestre dos brinquedos? É um personagem inventado pelo Miller? Você está no Globo Repórter. Eu acho que é um personagem inventado pra essa história, só isso. Adoro quando vocês falam de HQ, vocês ficam verdadeiramente inspirados, até que gera às vezes uns conflitos, assim, né? Mas é, deixa eu passar. E pra finalizar, na luta final do Batman, ele de certa forma está frustrado com ele e com a situação no geral, por ele e o Superman terem deixado o mundo chegar na beira do abismo sem terem feito nada. Uma boa discussão mesmo. Aí ele usa uma citação, né? Nós poderíamos ter mudado o mundo e agora está tudo acabado. Muito obrigado pelo seu e-mail, Henver. Aquele abraço. Muito obrigado. O último e-mail é do Vitor Hugo Sabino. Fala, galera do PXP. Encontrei o site de vocês há umas duas semanas enquanto caçava algum podcast sobre o World War Hulk, uma das minhas HQs preferidas, que, aliás, adoraria ver vocês fazendo um episódio sobre ela. Mas acabei trombando com os episódios sobre Batman, a Piada Mortal e sobre o Longo Dia das Bruxas. E não faço ideia de como a pesquisa de podcast Hulk contra o Mundo foi acabada em Batman. Caramba, também não faço ideia. Coisas que nunca serão explicadas. É, isso não faz sentido, pô. Mas ainda bem que isso aconteceu, né? Porque acabei encontrando um dos melhores podcasts de todos os tempos. Caramba. Yeah. Antes acompanhava apenas o Nerdcast e o MRG, mas eu acabo me identificando muito mais com vocês por terem a mesma idade e fazerem as mesmas cagadas que eu. Sério, eu devo ter algum grau de parentesco com todo mundo, porque metade das coisas bestas que eu ouço vocês falarem, eu já fiz ou ainda faço. É vida, né? É vida. Mundo pequeno. Vocês ganharam mais um ouvinte fiel, já escutei quase todos os episódios sobre quadrinhos, séries, filmes e meus preferidos, os do cotidiano e os podcasts da zoeira. Aliás, poderia rolar um Marvel DC da zoeira, né? Olha aí, discutir isso com a galera, né? Enfim, não quero tomar muito tempo rasgando seda, mas mando um abraço pra toda a galera do site. E PS, percebi que não falei nada sobre o Cavaleiro das Trevas, então aqui vai um resumo da minha opinião. Batman de armadura? Sentando a porrada no Superman? Precisa dizer algo mais? Não precisa falar mais nada, cara. Fantástico. Acaba aí. Aliás, eu preciso ver aquele filme do Batman Superman um dia desses. Bom, deixa pra lá. Cara, tá. Tá dividindo opiniões, né, na internet. Sim. Mas muito obrigado, Vitor Hugo Sabino. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado. Vamos acabar os e-mails por aqui. E o pessoal que chutou e acertou as dicas da semana foram Pablo Neves, Thiago Roseta, Carolina Ziegler, Rafael Taira e Vitor Hugo Sabino. Muito parabéns pra vocês. Vamos somar os seus pontinhos. Oi, manda abraços também pra galera que comentou no podcast da semana passada. Abraços para Rafael Taira, Jonas Silva, Rafael HQ, Paulo Ricardo, Jacaré Paguá, Zé, Pablo Neves e o Cristomance Tássio Sam. Muito obrigado, galera, por terem comentado. Fica aquele abraço. Aquele abraço na boca. Bom, e as dicas da semana passada, Sage, foram Matthew Broderick, Clube dos Cinco e A Lagoa Azul. Sim, esse podcast que vocês acabaram de escutar, o podcast de Geração Sessão da Tarde, né? Que a gente comentou um pouco daqueles filmes típicos que passavam na Sessão da Tarde e uma galera acabou crescendo crescendo vendo esses tipos de filmes, né? Então as dicas, Matthew Broderick, ele é um cara que passou em alguns filmes, o mais aclamado nessa época é o Curtindo a Vida Doidado, né? Que ele é a grande estrela desse filme. Clube dos Cinco é um fantástico filme de sessão da tarde, muito bom, só tem que ver. E Lagoa Azul, um filme muito cansativo, chato, na minha opinião. Que não faz sentido nenhum, mas tudo bem, não vai. Faz, também é um outro símbolo dessa geração, né, de filmes. Nossa, passa tudo disso aí. Meu Deus do céu. E tava bem fácil essas dicas, na verdade, né? Pois é. E só pra falar, o Mug falou que se Batman e Superman passasse na sessão da tarde, ele não veria. Só pra deixar aqui registrado. Ok, tá bom. Bom, opinião do Mug também, né? Isso aqui é o quê? Bom, seja, e quais são as dicas para a próxima semana? As dicas da próxima semana. Cara, eu não consegui pensar em muitas dicas boas não, viu? Mas vamos lá. As dicas são Netflix, Cotidiano e Insônia. Caraca, você definiu a minha vida. Eu só digo que é uma atividade muito cansativa, galera. Ai, ai. Caramba. Mas é isso, então. Não vou falar mais nada também, viu? Pra não ajudar também. Chega, né? Bom, muito obrigado por ter escutado o Caixa de Entrada até aqui, ter escutado esse podcast também. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado, Sage, por ter me deixado hostear esse Caixa de Entrada. Uh-huh. Se vocês gostaram que eu tenha hosteado, achou mais dinâmico, achou mais engraçado, ou não, achou, tipo, normal, whatever, tanto faz. Comentem aí, falam, tipo, queremos o Lucas pra host sempre, ever. Tipo, morte ao Sage. Olha, esse é o primeiro passo pra eu me desgarrar do Caixa de Entrada e poder descansar finalmente nos domingos, viu? O segundo passo é mandar ele editar agora. Hip Sage. Hashtag Hip Sage. Eu quero descansar no domingo, por favor, né, galera? Porra. Exato. Esse domingo vai ser meu dia de descanso editando, olha só que incrível. Aham, sei. Muito obrigado a todos vocês e eu queria poder falar, escutem aí, mas não tenho o que escutar depois disso. Não mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado. E abraços, galera. Falou. E até mais. Fui. Suicide.